Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói, Parte 5, Capítulo 1. A princesa Tcherbatskaya considerou impossível que o casamento ocorresse antes da quaresma, apenas 5 semanas antes, já que nem metade do enxoval poderia estar pronta até então. Mas ela não podia deixar de concordar com Lieven que marcá-lo para depois da quaresma seria adiá-lo demais. Já que uma tia idosa do príncipe Tcherbatsky estava gravemente doente e poderia morrer, e então o luto atrasaria ainda mais o casamento. Portanto, decidindo dividir o enxoval em 2 partes, um enxoval maior e um menor, a princesa consentiu em realizar o casamento antes da quaresma. Ela decidiu que prepararia a parte menor do enxoval agora e a parte maior deveria ser feita mais tarde, e ficou muito irritada com Lieven por ele ser incapaz de lhe dar uma resposta séria à pergunta se concordava ou não com esse arranjo. O arranjo era mais adequado porque, imediatamente após o casamento, os jovens iriam para o campo, onde a parte mais importante do enxoval não seria necessária. Lieven ainda continuava no mesmo estado delirante em que lhe parecia que ele e sua felicidade constituíam o principal e único objetivo de toda a existência, e que não precisava mais pensar ou se importar com nada, que tudo estava sendo feito e seria feito por ele e por outros. Ele nem sequer tinha planos e metas para o futuro, deixava que outros o organizassem, sabendo que tudo seria maravilhoso. Seu irmão, Sergei Ivanovitch, Stepan Arkadievich e a princesa o guiaram para fazer o que precisava ser feito. Tudo o que ele fez foi concordar inteiramente com tudo o que lhe foi sugerido. Seu irmão levantou dinheiro para ele, a princesa o aconselhou a deixar Moscou após o casamento, Stepan Arkadievich o aconselhou a ir para o exterior. Ele concordou com tudo. Faça o que quiser, se isso lhe diverte. Estou feliz. E minha felicidade não pode ser maior nem menor por qualquer coisa que você faça, pensou ele. Quando contou a Kitty sobre o conselho de Stepan Arkadievich de que deveriam ir para o exterior, ficou muito surpreso por ela não concordar e ter algumas exigências específicas em relação ao futuro deles. Ela sabia que Lieven tinha um trabalho que adorava no campo. Ela não entendia esse trabalho, como ele via, nem se importava em entendê-lo, mas isso não a impedia de considerá-lo um assunto de grande importância. E então ela sabia que a casa dele seria no campo e queria ir, não para o exterior, onde não iria morar, mas para o lugar onde seria o lar deles. Esse propósito expressado com tanta clareza surpreendeu Lieven, mas, como ele não se importava de qualquer maneira, imediatamente pediu a Stepan Arkadievich, como se fosse seu dever, que fosse ao campo e organizasse tudo lá da melhor maneira possível, com o gosto que tanto possuía. Mas eu digo, disse-lhe Stepan Arkadievich um dia depois de ter regressado do campo, onde tinha preparado tudo para a chegada dos jovens. Por acaso o senhor tem um certificado de estado em confissão? Não, mas e daí? Você não pode se casar sem isso. Ai, ai, ai, gritou Lieven. Ora, acho que faz 9 anos que não tomo o sacramento. Eu nunca havia pensado nisso. Que maravilha, hein? Disse Stepan Arkadievich, rindo. Você ainda me chama de niilista. Mas assim é impossível. Você tem de jejuar, comungar e confessar. Ora, mas quando? Só faltam 3 dias. Stepan Arkadievich também providenciou isso, e Lieven teve que se confessar. Para Lieven, como para qualquer descrente que respeita as crenças alheias, era extremamente desagradável estar presente e participar de cerimônias religiosas. Naquele momento, em seu estado atual de ânimo amolecido, sensível a tudo, Esse inevitável ato de hipocrisia não era apenas doloroso para Lievin, mas parecia-lhe totalmente impossível. Agora, no auge de sua maior glória, em sua plenitude, ele teria que ser um mentiroso ou um escarnecedor. Sentia-se incapaz de qualquer uma das duas coisas. Mas, embora repetidamente instigasse Stepan Arkadievich com perguntas sobre a possibilidade de obter um certificado sem realmente se comungar, Stepan Arkadievich sustentava que isso estava fora de questão. Além disso, o que importa para você? 2 dias? E ele é um velhote muito simpático e inteligente. Ele vai arrancar o dente para você com tanta delicadeza que você nem vai notar. Ao assistir à primeira missa, Lievin tentou reviver as recordações juvenis daquele intenso sentimento religioso que experimentou entre os 16 e os 17 anos. Mas logo se convenceu de que era totalmente impossível. Tentou encarar tudo isso como um costume vazio, que não tem significado, a exemplo do costume de fazer visitas, mas sentiu que não seria capaz de maneira alguma. Com respeito à religião, Lievin, assim como a maioria de seus contemporâneos, se encontrava na situação mais indevida possível. Não conseguia acreditar e, ao mesmo tempo, não estava firmemente convencido de que tudo aquilo era injusto. Por isso, incapaz de acreditar no significado do que fazia ou de encará-lo com indiferença, como uma formalidade vazia, Lievin experimentou, durante todo o período do jejum que precedeu a confissão e a comunhão, um sentimento de desconforto e de vergonha por fazer algo que ele mesmo não compreendia e, portanto, como lhe dizia uma voz interior, algo falso e ruim. Durante o culto, ele primeiro ouvia as orações, tentando atribuir a elas algum significado que não fosse discordante de seus próprios pontos de vista. Então, sentindo que não conseguia entendê-las e que precisava condená-las, ele tentava não ouvi-las, mas sim prestar atenção aos pensamentos, observações e memórias que flutuavam em seu cérebro com extrema vivacidade durante esse tempo ocioso na igreja. Ele ficou de pé durante a missa, o culto da noite e o culto da meia-noite, e no dia seguinte acordou mais cedo do que o habitual, sem tomar chá, foi às 8 horas da manhã à igreja para o culto da manhã e a confissão. Não havia ninguém na igreja, exceto um soldado mendigo, 2 velhas e os oficiais da igreja. Um jovem diácono, cujas costas compridas se destacavam em 2 metades distintas através da fina batina, o encontrou e imediatamente, indo até uma mesinha junto à parede, leu a exortação. Durante a leitura, especialmente com a repetição frequente e rápida das mesmas palavras, Senhor, tem misericórdia de nós, que ressoavam com eco, Lievin sentiu que o pensamento estava fechado e selado e que não deveria ser tocado ou despertado agora, sob pena de confusão. E assim, de pé atrás do diácono, continuou pensando em seus próprios assuntos, sem ouvir nem examinar o que era dito. É maravilhosa a expressão na mão dela, pensou, lembrando-se de como estavam sentados no dia anterior a uma mesa de canto. Não tinham nada para conversar, como quase sempre acontecia naquele momento, e, colocando a mão sobre a mesa, ela a abria e fechava sem parar, e ria ela mesma enquanto observava a sua ação. Lembrou-se de como a beijou e depois examinou as linhas da palma rosada. Tenha misericórdia de nós outra vez, pensou Lievin, benzendo-se, curvando-se e olhando para a elasticidade das costas do diácono, curvando-se diante dele. Ela então pegou minha mão e examinou as linhas. Você tem uma mão esplêndida, disse ela. E ele olhou para a própria mão e para a mão curta do diácono. Sim, agora vai acabar logo, pensou. Não, parece estar recomeçando, pensou, ouvindo as orações. Não, está apenas terminando. Lá está ele, curvando-se até o chão. Isso é sempre no fim. A mão do diácono, envolta num punho de pelúcia, aceitou discretamente uma nota de 3 rublos e o diácono disse que a colocaria no registro. Com suas botas novas rangendo alegremente sobre as lajes da igreja vazia, ele foi até o altar. Um momento depois, espiou dali e fez um sinal para Lieven. Pensamentos até então bloqueados começaram a se agitar na cabeça de Lieven, mas ele se apressou em afastá-los. De alguma forma, tudo vai dar certo, pensou, e foi em direção à grade do altar. Subiu os degraus e, virando-se para a direita, viu o padre. O padre, um velhinho de barba rala e grisalha, olhos cansados e bondosos, estava de pé junto à grade do altar, folheando as páginas de um missal. Com uma leve reverência a Lieven, começou imediatamente a ler orações na voz oficial. Quando as terminou, curvou-se até o chão e se virou, encarando Lieven. Cristo está presente aqui, invisível, recebendo a sua confissão, disse ele, apontando para o crucifixo. Você acredita em todas as doutrinas da Santa Igreja Apostólica? Continuou o padre, desviando o olhar do rosto de Lieven e cruzando as mãos sob a estola. Eu duvidei, duvido de tudo, disse Lieven, com uma voz que o irritou e ele parou de falar. O padre esperou alguns segundos para ver se ele não diria mais nada e, fechando os olhos, disse rapidamente, com forte sotaque de Vladimir. A dúvida é natural à fraqueza da humanidade, mas devemos orar para que Deus, em sua misericórdia, nos fortaleça. Quais são os seus pecados especiais? Acrescentou ele, sem a menor pausa, como se não quisesse perder tempo. Meu maior pecado é a dúvida. Tenho dúvidas sobre tudo, e na maior parte do tempo estou em dúvida. A dúvida é natural à fraqueza da humanidade, repetiu o padre. Sobre o que você duvida principalmente? Eu duvido de tudo. Às vezes até duvido da existência de Deus. Lieven não pôde deixar de dizer, horrorizado com a impropriedade do que dizia. Mas as palavras de Lieven não pareceram causar grande impressão no padre. Que tipo de dúvida pode haver sobre a existência de Deus? Ele disse apressadamente, com um sorriso quase imperceptível. Lieven não falou. Que dúvida você pode ter do Criador quando contempla a sua criação? Continuou o sacerdote no jargão rápido e costumeiro. Quem adornou o firmamento celestial com suas luzes? Quem vestiu a terra com sua beleza? Como explicar isso sem o Criador? Disse ele, olhando inquisitivamente para Lieven. Lieven sentiu que seria impróprio entrar em uma discussão metafísica com o padre, então ele disse em resposta apenas o que era uma resposta direta à pergunta. Não sei, ele disse. Você não sabe. Então como pode duvidar que Deus criou tudo? Disse o padre, com perplexidade bem-humorada. Eu não entendo nada disso, disse Lieven, corando e sentindo que suas palavras eram estúpidas e que elas não poderiam ser nada além de estúpidas em tal posição. Rezem a Deus e implorem a Ele. Até os santos padres tinham dúvidas e oravam a Deus para fortalecer sua fé. O demônio tem grande poder e devemos resistir a ele. Rezem a Deus. Implorem a Ele. Rezem a Deus. Repetiu apressadamente. O padre parou por algum tempo, como se estivesse meditando. Ouvi dizer que você está prestes a se casar com a filha do meu paroquiano e filho no espírito, o príncipe Tcherbatsky. Ele retomou com um sorriso. Uma excelente jovem. Sim, respondeu Lieven, corando pelo padre. Por que ele quer me perguntar isso na confissão? Pensou. E, como se respondesse ao seu pensamento, o padre lhe disse. Você está prestes a entrar em santo matrimônio, e Deus pode abençoá-la com descendência. Bem, que tipo de educação você pode dar aos seus bebês se não vencer a tentação do demônio e a induz da infidelidade? Disse ele, com gentil reprovação. Se você amar seu filho como um bom pai, não desejará apenas riqueza, luxo e honra para seu bebê. Você estará ansioso por sua salvação, sua iluminação espiritual com a luz da verdade. Hein? Que resposta você dará a ele quando o inocente bebê lhe perguntar: Papai, quem fez tudo que me encanta neste mundo? A terra, as águas, o sol, as flores e a grama? Você pode dizer a ele: Eu não sei. Você não pode deixar de saber, já que o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, nos revelou. Ou o seu filho lhe perguntará: O que me espera na vida além do túmulo? O que você vai dizer a ele quando não souber de nada? Como vai responder? Vai deixá-lo entregue às seduções do mundo e do diabo? Isso não está certo, disse ele e parou, inclinando a cabeça para o lado e olhando para Lieven com seus olhos gentis e bondosos. Lieven não respondeu dessa vez, não porque não quisesse iniciar uma discussão com o padre, mas porque, até então, ninguém jamais lhe havia feito tais perguntas, e quando seus filhos as fizessem, seria hora de pensar em respondê-las. Você está entrando numa fase da vida, prosseguiu o padre, em que deve escolher seu caminho e segui-lo. Rogue a Deus para que, em sua misericórdia, ele o ajude e tenha misericórdia de você, concluiu. Nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, na abundância e riqueza de sua bondade, perdoa esta criança. E, terminando a oração de absolvição, o padre o abençoou e o despediu. Ao chegar em casa naquele dia, Lieven sentiu uma deliciosa sensação de alívio por ter superado aquela situação constrangedora e por ter sido atendido sem precisar mentir. Além disso, restava uma vaga lembrança de que o velho gentil e simpático dissera não fora tão estúpido quanto ele imaginara a princípio, e que havia ali algo que precisava ser esclarecido. Claro, não agora, pensou Lieven, mas algum dia mais tarde. Lieven sentia mais do que nunca que havia algo não claro e não limpo em sua alma, e que, em relação à religião, ele estava na mesma posição que percebia tão claramente e desaprovava nos outros, e pela qual culpava seu amigo Sviajski. Lieven passou aquela noite com sua noiva no Dolis e estava muito animado. Para explicar a Stepan Arkadievich o estado de excitação em que se encontrava, disse que estava feliz como um cachorro sendo treinado para pular através de um arco, que, tendo finalmente compreendido a ideia e feito o que lhe era exigido, geme e abana o rabo e pula até a mesa e as janelas em seu deleite. Capítulo 2. No dia do casamento, de acordo com o costume russo, a princesa e Daria Alexandrovna insistiam em cumprir rigorosamente todos os costumes, Lieven não viu sua noiva e jantou em seu hotel com três amigos solteiros, casualmente reunidos em seus aposentos. Eram eles Sergei Ivanovitch, Katavasov, um amigo da universidade que agora era professor de ciências naturais, que Lieven encontrara na rua e insistiu em levar para casa, e Tirikov, seu padrinho, juiz do Conselho de Conciliação de Moscou, companheiro de Lieven em suas caçadas a urso. O jantar foi muito alegre. Sergei Ivanovitch estava em seu melhor humor e se divertiu muito com a originalidade de Katavasov. Katavasov, sentindo que sua originalidade era apreciada e compreendida, aproveitou-a ao máximo. Tirikov sempre dava um apoio animado e bem-humorado a qualquer tipo de conversa. Vejam só, disse Katavasov, arrastando as palavras como se fosse um hábito adquirido na sala de aula. Que sujeito competente era o nosso amigo Konstantin Dmitrich. Não estou falando da companhia presente, pois ele está ausente. Na época em que deixou a universidade, ele gostava de ciência, interessava-se pela humanidade. Agora, metade de suas habilidades é dedicada a enganar a si mesmo e a outra a justificar a mentira. Nunca vi um inimigo mais determinado do matrimônio do que você, disse Sergei Ivanovitch. Ah, não, eu não sou inimigo do matrimônio. Sou a favor da divisão do trabalho. Pessoas que não sabem fazer mais nada deveriam criar pessoas enquanto os demais trabalham para sua felicidade e iluminação. É assim que eu vejo. Misturar dois ofícios é erro de amador e eu não sou um deles? Como ficarei feliz quando souber que você está apaixonado? Disse ele Evan. Por favor, eu quero que você me convide para o casamento. Bom, eu estou apaixonado agora. Sim, com uma lula, sabe? Evan virou-se para o irmão. Mikhail Semyonovich está escrevendo uma obra sobre os órgãos digestivos do... Agora, faça uma bagunça. Não importa o que seja. E a verdade é que eu adoro lulas. Mas isso não é impedimento para você amar sua esposa? A lula não é um empecilho. A esposa é que é um empecilho. Ora, por quê? Ah, você vai ver. Você se importa com agricultura? Caça? Bem, é melhor tomar cuidado. Aliás, o Arquip esteve aqui hoje e disse que em Prudnoy há uma multidão de alces e dois ursos. Disse Tchirkov. Bem, o senhor pode ir apanhá-lo sem mim? Aí está a verdade, disse Sergei Ivanovitch. Daqui em diante, renuncie à caça ao urso. A sua esposa não vai deixar. Lievin sorriu. A ideia que a esposa não o deixaria lhe era tão agradável que estava pronto a abdicar para sempre do prazer de verem urso. Mas, mesmo assim, é uma pena que peguem esses dois ursos sem o senhor. Lembra-se da última vez em Kapilovo? Que caçada maravilhosa! Exclamou Tchirikov. Lievin não quis desiludi-lo em sua ideia de que, em algum lugar, poderia haver algo de bom sem ela. E por isso, nada respondeu. Não foi à toa que se instituiu este costume de despedir-se da vida de solteiro, disse Sergei Ivanovitch. Por maior que seja a felicidade, dá pena perder a liberdade. E admita, não sente, como o noivo da história de Gogol, aquela vontade de pular pela janela? Claro que sente, mas ele não vai admitir, disse Katavasov, e soltou uma gargalhada. Ora, a janela está aberta. Vamos agora mesmo para a Tivier. Uma ursa, só uma. Podemos ir até a sua toca. Falando sério, vamos partir no trem das 5. E quem ficar aqui, que se vire. Exclamou Tchirikov, sorrindo. Puxa, eu juro, disse Lievin, sorrindo, que não consigo encontrar na minha alma esse sentimento de pesar quanto à minha liberdade. Sim, agora o senhor tem na alma tamanho caos que não vai encontrar mesmo nada. Retrucou Katavasov. Espere só, até se acomodar um pouco, e então vai encontrar. Não, nesse caso, ainda que muito pequena, eu perceberia que, além do meu sentimento, não queria falar em amor diante deles. E de felicidade, haveria a pena de perder a liberdade. Mas, ao contrário, estou contente com essa perda de liberdade. Ora, isso é mal. Um caso sem esperança, disse Katavasov. Bem, bebamos pela sua cura, ou desejemos que pelo menos um centésimo de seu sonho se realize. Já será uma felicidade como nunca se viu na face da terra. Logo depois do jantar, convidados saíram a fim de ter tempo para trocarem de roupa para o casamento. Sozinho, ao recordar as conversas daqueles homens solteiros, Lievin se perguntou mais uma vez, teria ele na alma esse sentimento de pesar pela perda da liberdade de que falaram? Sorriu ante essa pergunta. Liberdade? Liberdade para quê? A felicidade está apenas em amar e desejar. Pensar com os desejos dela e com os pensamentos dela, ou seja, não ter nenhuma liberdade. Isto sim é felicidade. Mas será que conheço as ideias dela, os desejos dela, os sentimentos dela? Surrou-lhe uma voz de repente. O sorriso desapareceu de seu rosto e ele ficou pensativo. E de repente, uma sensação estranha o invadiu. Ou invadiu um pavor e uma dúvida, a dúvida de tudo. E se ela não me amar? E se ela estivesse casando comigo só para se casar? E se ela não se vir no que está fazendo? Perguntou-se. Ela pode cair em si só quando estiver se casando perceber que não me ama e não pode me amar. e pensamentos estranhos e malignos sobre ela começaram ali a ocorrer. Sentia ciúmes de Vronsky, como um ano antes, como se a noite em que a vira com Vronsky tivesse sido ontem. Suspeitava que ela não lhe contou tudo. Ele se levantou rapidamente. Não, você não pode continuar, disse a si mesmo, em desespero. Eu irei até ela, eu lhe perguntarei. Eu direi pela última vez. Somos livres e não seria melhor continuarmos assim? Qualquer coisa é melhor do que miséria, desgraça e infidelidade sem fim. Com desespero no coração e raiva amarga contra todos os homens, contra si mesmo e contra ela, ele saiu do hotel e foi até a casa dela. Ele a encontrou em um dos quartos dos fundos. Ela estava sentada em um baú, fazendo alguns arranjos com a criada, separando montes de vestidos de cores diferentes, espalhados no encosto das cadeiras e no chão. Ah! Exclamou ela ao vê-lo e radiante de alegria. Kostya! Konstantin Dmitrich! Ultimamente, ela usava esses nomes quase alternadamente. Eu não esperava você. Estou dando uma olhada no meu guarda-roupa para ver o que é para quem. Oh, isso é muito bonito, ele disse sombriamente, olhando para a empregada. Pode ir, Dunyasha. Já te chamo, disse Kitty. Kostya, o que houve? Perguntou ela, adotando definitivamente o nome familiar assim que a criada saiu. Ela notou o rosto estranho dele, agitado e sombrio, e o pânico a invadiu. Kitty, eu estou em tortura. Eu não posso sofrer sozinho, disse ele com desespero na voz, parado diante dela e olhando-a suplicamente nos olhos. Ele já via em seu rosto amoroso e sincero que nada aconteceria com o que ele pretendia dizer, mas ainda assim queria que ela mesma o tranquilizasse. Vim dizer que ainda há tempo. Tudo isso pode ser interrompido e corrigido. O quê? Não entendi. O que houve? O que eu já disse mil vezes e não consigo parar de pensar, que não sou digno de você. Você não consentiu em se casar comigo. Pense um pouco. Você cometeu um erro. Pense bem. Você não pode me amar se... Melhor dizer, disse ele, sem olhar para ela. Serei um miserável. Que digam o que quiserem, qualquer coisa é melhor do que a miséria. Muito melhor agora, enquanto ainda há tempo. Não entendo, ela respondeu em pânico. Você quer dizer que quer desistir? Não quer? Sim, se você não me ama. Ah, você só pode estar louco, gritou ela, ficando vermelha de irritação. Mas o rosto dele era tão comovente que ela conteve a irritação e, atirando algumas roupas de uma poltrona, sentou-se ao lado dele. O que você está pensando? Conte-me tudo. Estou pensando que você não pode me amar. Por que você pode me amar? Meu Deus! O que eu posso fazer? Ela disse e começou a chorar. Oh, o que eu fiz? Ele gritou e, ajoelhando-se diante dela, começou a beijar suas mãos. Quando a princesa entrou no quarto, 5 minutos depois, encontrou-os completamente reconciliados. Kitty não apenas lhe garantiu que o amava, mas chegou ao ponto de, em resposta à sua pergunta sobre o motivo pelo qual o amava, explicar o porquê. Disse-lhe que o amava porque o entendia completamente, porque sabia do que ele gostaria e porque tudo o que ele gostava era bom. E isso lhe pareceu perfeitamente claro. Quando a princesa chegou até eles, estavam sentados lado a lado sobre o baú, separando os vestidos e discutindo sobre o desejo de Kitty de dar a Dunyasha o vestido marrom que ela usava quando Lievin a pediu em casamento, enquanto ele insistia que aquele vestido nunca deveria ser doado, mas que Dunyasha deveria ficar com o azul. Como é que você não vê? Ela é morena e não vai ficar bem nela. Já pensei em tudo. Ao ouvir o motivo de sua visita, a princesa ficou meio irritada, meio séria, com ele e o mandou para casa para se vestir e não para atrapalhar o penteado de Kitty. já que Charles, o cabeleireiro, estava chegando. Ela não tem comido nada ultimamente e está perdendo a beleza. E aí você tem que vir aqui aborrecê-la com suas bobagens, disse ela a ele. Vá se dar bem, meu querido. E Evan, culpado e envergonhado, mas tranquilizado, voltou para o hotel. Seu irmão, Darya Alexandrovna e Stepan Arkadievich, todos em trajes completos, esperavam por ele para abençoá-lo com a imagem sagrada. Não havia tempo a perder. Darya Alexandrovna teve que voltar para casa para buscar seu filho de cachos e pomada, que levaria as imagens sagradas atrás da noiva. Em seguida, uma carruagem teve que ser enviada para o padrinho e outra que levaria Sergei Ivanovitch, embora teria que ser enviada de volta. Ao todo, havia uma infinidade de assuntos complexos a serem considerados e resolvidos. Uma coisa era inconfundível. Não deveria haver demora, pois já eram 6:30. Nada de especial aconteceu na cerimônia de bênção da imagem sagrada. Stepan Arkadievich permaneceu em uma pose comicamente solene ao lado da esposa, pegou a imagem sagrada e, ordenando que Lievin se curvasse até o chão, abençoou-o com o seu sorriso gentil e irônico e o beijou 3 vezes. Darya Alexandrovna fez o mesmo e imediatamente se apressou em descer, mergulhando novamente na intrincada questão dos destinos das diferentes carruagens. Venha, vou lhe dizer como faremos isso. Você vai em nossa carruagem para buscá-lo. E Sergei Ivanovitch, se ele for tão gentil, irá até lá e então enviará sua carruagem. Claro, ficarei encantado. Vamos direto com ele. Suas coisas já foram enviadas? Disse Stepan Arkadievich. Sim, respondeu Levin. E disse a Cosma para colocar suas roupas para ele vestir. Capítulo 3. Uma multidão de pessoas, principalmente mulheres, aglomerava-se ao redor da igreja iluminada para o casamento. Aqueles que não conseguiram entrar pela entrada principal aglomeravam-se perto das janelas, empurrando, brigando e espiando pelas grades. Mais de 20 carruagens já haviam sido enfileiradas pela polícia ao longo da rua. Um policial, apesar do frio, estava parado na entrada, deslumbrante em seu uniforme. Mais carruagens chegavam sem parar, e damas com flores carregando suas caudas e homens tirando seus capacetes ou chapéus pretos continuavam entrando na igreja. Dentro da igreja, ambos os lustres já estavam acesos, assim como todas as velas diante das imagens sagradas. O dourado sobre o fundo vermelho do suporte para as imagens sagradas, o relevo dourado das imagens, a prata dos lustres e castiçais, as pedras do piso, os tapetes, as bandeiras acima no couro, os degraus do altar, os velhos livros enegrecidos, as batinas e sobrepélizes, tudo estava inundado de luz. Do lado direito da acolhedora igreja, em meio à multidão de sobrecasacas e gravatas brancas, uniformes e tecidos de lã, veludo, cetim, cabelos e flores, ombros e braços nus e luvas compridas, havia uma conversa discreta, porém animada, que ecoava estranhamente na alta cúpula. Cada vez que se ouvia o rangido da porta aberta, a conversa na multidão morria, e todos olhavam em volta, esperando ver os noivos entrarem. Mas a porta já havia se aberto mais de 10 vezes, e em cada uma delas eram um ou mais convidados atrasados, que se juntavam ao círculo de convidados à direita, ou um espectador que havia iludido ou abrandado o policial e ido se juntar à multidão de forasteiros à esquerda. Tanto os convidados quanto o público externo já haviam passado por todas as fases da expectativa. A princípio, imaginaram que os noivos chegariam imediatamente e não deram a mínima importância ao atraso. Depois, começaram a olhar cada vez com mais frequência para a porta e a conversar sobre se algo poderia ter acontecido. A longa demora começou a ser realmente desconfortável e parentes e convidados tentavam fingir que não estavam pensando no noivo, mas sim entretidos na conversa. O diácono-chefe, como se quisesse lembrá-los do valor do seu tempo, tossiu impacientemente, fazendo as vidraças tremerem em suas molduras. No coro, os coristas, entediados, podiam ser ouvidos testando suas vozes e assoando o nariz. O padre enviava continuamente primeiro o bedel e depois o diácono para verificar se o noivo não havia chegado. Cada vez mais, ele próprio ia, com uma veste lilás e uma faixa bordada, até a porta lateral, esperando ver o noivo. Por fim, uma das damas, olhando para o relógio, disse: "Mas é realmente estranho." E todos os convidados ficaram inquietos e começaram a expressar em voz alta sua admiração e insatisfação. Um dos padrinhos do noivo foi verificar o que havia acontecido. Kitty, por sua vez, já estava pronta há muito tempo e, com seu vestido branco, longo véu e coroa de flores de laranjeira, estava na sala de estar da casa dos Tcherbatsky com sua irmã, Madame Lvova, que era sua madrinha. Ela olhava para a janela e, há mais de meia hora, esperava ansiosamente que o padrinho lhe dissesse que seu noivo estava na igreja. Enquanto isso, Lievin, de calças compridas, mas sem casaco e colete, andava de um lado para o outro em seu quarto de hotel, colocando a cabeça para fora da porta e olhando para os dois lados do corredor. Mas no corredor não havia sinal da pessoa que procurava, e ele voltou desesperado, acenando freneticamente com as mãos e dirigindo-se a Stepan Arkadievich, que fumava serenamente. "Já houve um homem em posição tão terrível e tola?" ele disse. "Sim, é estúpido", concordou Stepan Arkadievich, sorrindo suavemente. "Mas não se preocupe, será entregue imediatamente." "Não, o que fazer?" disse Lievin com fúria reprimida. "E esses idiotas de coletes abertos? Nem pensar", disse ele, olhando para a frente amassada da camisa. "E se as coisas tiverem sido levadas para a estação ferroviária?" Rugiu em desespero. "Então você deve vestir o meu." "Eu deveria ter feito isso há muito tempo, se é que eu já tinha feito." "Não é bonito parecer ridículo? Espere um pouco, isso vai mudar." A questão era que quando Lievin pediu seu terno de noite, Kuzma, seu antigo criado, trouxe-lhe o casaco, o colete e tudo o que era necessário. "Mas a camisa!" gritou Lievin. "Você está de camisa", respondeu Kuzma com um sorriso plácido. Kuzma não pensou em deixar uma camisa limpa e, ao receber instruções para embalar tudo e enviá-lo à casa dos Tcherbatsky, de onde os jovens partiriam naquela mesma noite, assim o fez, levando tudo, exceto o terno. A camisa usada desde a manhã estava amassada e foi fora de cogitação com o colete aberto da moda. Era uma longa viagem para ir à casa dos Tcherbatsky. Mandaram comprar uma camisa. O criado voltou. Tudo estava fechado. Era domingo. Mandaram à casa de Stepan Arkadievich e trouxeram uma camisa. Era impossivelmente larga e curta. Mandaram, finalmente, à casa dos Tcherbatsky para desempacotar as coisas. O noivo era esperado na igreja enquanto andava de um lado para o outro em seu quarto como um animal selvagem enjaulado, espiando o corredor e, com horror e desespero, lembrando-se das coisas absurdas que havia dito a Kitty e do que ela poderia estar pensando agora. Por fim, o culpado Kuzma voou ofegante para dentro do quarto com a camisa. "Chegou bem na hora. Eles estavam colocando o objeto na van", disse Kuzma. 3 minutos depois, Lievin correu a toda velocidade para o corredor, sem olhar para o relógio por medo de agravar seu sofrimento. "Você não vai ajudar em nada", disse Stepan Arkadievich com um sorriso, correndo atrás dele com mais determinação. Isso vai mudar, eu lhe digo." Capítulo 4. Eles chegaram. Aqui está ele. Qual deles? Bem jovem, hein? Ora, minha querida alma, ela parece mais morta do que viva. Foram os comentários da multidão quando Lieven, encontrando sua noiva na entrada, caminhou com ela para dentro da igreja. Stepan Arkadievich contou à esposa o motivo do atraso e os convidados cochichavam entre si, sorrindo. Lieven não via nada nem ninguém, não tirava os olhos da noiva. Todos diziam que ela havia perdido a beleza terrivelmente ultimamente e não estava nem de longe tão bonita no dia do casamento como de costume, mas Lieven não achava isso. Ele olhou para o cabelo dela preso no alto, com um longo véu branco e flores brancas e a gola alta, erguida e recortada que de forma tão virginal escondia seu longo pescoço nas laterais e só o mostrava de frente. Sua figura impressionantemente esbelta e pareceu-lhe que ela estava melhor do que nunca. Não porque essas flores, esse véu, esse vestido de Paris acrescentassem algo à sua beleza, mas porque, apesar da suntuosidade elaborada de seu traje, a expressão de seu rosto doce, de seus olhos, de seus lábios, ainda era sua expressão característica de sinceridade sincera. Eu estava começando a pensar que você queria fugir, ela disse e sorriu para ele. É tão estúpido o que aconteceu comigo. Tenho vergonha de falar sobre isso, ele disse, ficando vermelho, e foi obrigado a se virar para Sergei Ivanovitch, que se aproximou dele. Essa é uma bela história sobre camisas, disse Sergei Ivanovitch, balançando a cabeça e sorrindo. Sim, sim, respondeu Lieven, sem ter a mínima ideia do que estavam falando. Agora, Kostya, você tem que decidir, disse Stepan Arkadievich com um ar de fingida consternação. Uma questão de peso. Você está neste momento apenas com vontade de apreciar toda a sua gravidade. Eles me perguntam se devem acender as velas que já foram acesas ou as velas que nunca foram acesas. É uma questão de 10 rublos, acrescentou, relaxando os lábios num sorriso. Eu decidi, mas temia que você não concordasse. Lieven viu que era uma brincadeira, mas não conseguiu sorrir. Bem, então como será? Velas acesas ou apagadas? Eis a questão. Sim, sim, sem iluminação. Ah, fico muito feliz. A questão está decidida, disse Stepan Arkadievich, sorrindo. Como os homens são tolos nessa situação, disse ele a Tchirikov, quando Lieven, depois de olhá-lo distraidamente, voltou para sua noiva. Kitty, tome cuidado para não ser a primeira a pisar no tapete, disse a Condessa Nordston, aproximando-se. Você é uma pessoa legal, disse a Lieven. Olha só, você não está com medo, hein? Disse Maria Dmitrievna, uma velha tia. Você está com frio? Está pálida? Pare um minuto, abaixe-se, disse a irmã de Kitty, Madame Lvova, que, com seus braços roliços e bonitos, ela endireitou as flores na cabeça, sorrindo. Dolly se aproximou, tentou dizer algo, mas não conseguiu falar. Chorou e depois riu de forma anormal. Kitty olhou para todos eles com os mesmos olhos ausentes de Lieven. Enquanto isso, o clero oficialmente vestia suas vestes e o padre e o diácono saíram para o púlpito, que ficava na parte da frente da igreja. O padre se virou para Lieven e disse algo. Lieven não ouviu o que o padre disse. Pegue a mão da noiva e leve-a para cima, disse o padrinho a Lieven. Levou um bom tempo até que Lieven conseguisse entender o que se esperava dele. Por muito tempo, tentaram consertá-lo e o fizeram começar de novo, porque ele continuava segurando Kitty pelo braço errado ou com o braço errado, até que ele finalmente entendeu que o que precisava fazer era, sem mudar de posição, segurar a mão direita dela com a sua. Quando finalmente pegou a mão da noiva da maneira correta, o padre caminhou alguns passos à frente deles e parou no púlpito. A multidão de amigos e parentes o seguiu, com um burburinho de conversas e um farfalhar de saias. Alguém se abaixou e puxou a cauda da noiva. A igreja ficou tão silenciosa que era possível ouvir as gotas de cera caindo das velas. O pequeno e velho padre, com seu barrete eclesiástico, com seus longos cachos de cabelo grisalho prateado, repartidos atrás das orelhas, estava mexendo em alguma coisa no púlpito, colocando suas pequenas mãos velhas para fora da pesada vestimenta prateada com a cruz de ouro nas costas. Stepan Arkadievich aproximou-se dele cautelosamente. Sussurrou algo e, fazendo um sinal para Lievin, voltou. O padre acendeu duas velas, enfeitadas com flores, e, segurando-as de lado para que a cera escorresse lentamente, virou-se para o casal de noivos. O padre era o mesmo velho que confessou a Lievin. Olhou com olhos cansados e melancólicos para os noivos, suspirou e, estendendo a mão direita para fora da veste, abençoou o noivo com ela e também, com um toque de ternura solícita, colocou os dedos cruzados sobre a cabeça curvada de Kitty. Então, entregou-lhes as velas e, pegando o incensário, afastou-se lentamente deles. Será que é verdade? Pensou Lievin e olhou para a noiva. Olhando para ela, viu seu rosto de perfil e, pelo tremor quase imperceptível de seus lábios e cílios, soube que ela estava ciente de seus olhos sobre ela. Ela não olhou para trás, mas a gola alta e recortada, que chegava até sua orelhinha rosada, tremeu levemente. Ele viu que um suspiro foi contido em sua garganta e a mãozinha na luva, longa, tremeu enquanto segurava a vela. Toda a confusão da camisa, do atraso, toda a conversa de amigos e parentes, seus aborrecimentos, sua posição ridícula, tudo de repente passou e ele ficou cheio de alegria e de medo. O belo e imponente diácono-chefe, vestindo uma túnica prateada e com seus cachos cacheados espetados em cada lado da cabeça, deu um passo à frente com elegância e, levantando sua estola com dois dedos, ficou em pé em frente ao padre. Bendito seja o nome do Senhor! As sílabas solenes soaram lentamente uma após a outra, fazendo o ar tremer com ondas sonoras. Bendito seja o nome do nosso Deus, desde o princípio, agora e sempre! Respondeu o velhinho padre com uma voz submissa e aguda, ainda dedilhando algo no púlpito. E o coro completo do coro invisível se ergueu, preenchendo toda a igreja, das janelas ao teto abobadado, com amplas ondas de melodia. Tornou-se mais forte, descansou por um instante e lentamente se extinguiu. Eles rezaram como sempre fazem, pela paz do alto e pela salvação, pelo santo sínodo e pelo czar. Rezaram também pelos servos de Deus, Constantino e Catarina, que agora estavam jurando fidelidade. Concede-lhes amor perfeito, paz e auxílio, ó Senhor. Nós te suplicamos. Toda a igreja parecia respirar com a voz do diácono-chefe. Lievin ouviu as palavras e elas o impressionaram. Como eles adivinharam que é ajuda, apenas ajuda, que se quer? Pensou, relembrando todos os seus medos e dúvidas recentes. Ora, mas o que eu sei? O que posso fazer neste negócio assustador? Pensou. Sem ajuda? Sim, é a ajuda que eu quero agora. Quando o diácono terminou a oração pela família imperial, o padre voltou-se para o casal de noivos com um livro. Deus eterno, une em amor os que estavam separados. Leu com voz suave e estridente. Que ordenaste a união do santo matrimônio que não pode ser separado. Tu, que abençoaste Isaac e Rebeca e seus descendentes, segundo a tua santa aliança. Abençoa teus servos, Constantino e Catarina, guiando-os no caminho de todas as boas obras. Pois, gracioso e misericordioso és tu, nosso Senhor. E glória a ti, ó Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. O coro invisível lançou novamente no ar. Unir em amor os que estavam separados. Que significado profundo nessas palavras e como elas correspondem ao que se sente neste momento, pensou Lievin. Será que ela está sentindo o mesmo que eu? E olhando em volta, ele encontrou os olhos dela e, pela expressão deles, concluiu que ela estava entendendo tudo, assim como ele. Mas isso foi um erro. Ela quase não entendeu o significado das palavras do culto. Na verdade, ela não os ouvira. Ela não conseguia ouvi-las e assimilá-las. Tão forte era o sentimento que lhe enchia o peito e se tornava cada vez mais forte. Esse sentimento era a alegria pela conclusão do processo que, durante o último mês e meio, vinha acontecendo em sua alma, e que durante aquelas 6 semanas fora uma alegria e uma tortura para ela. No dia em que, na sala de estar, na casa na rua Arbate, ela se aproximou dele em seu vestido marrom e se entregou a ele sem dizer uma palavra, naquele dia, naquela hora, ocorreu em seu coração uma separação completa de toda a sua antiga vida, e uma vida completamente diferente, nova e completamente estranha começou para ela, enquanto a antiga vida continuava como antes. Aquelas 6 semanas foram para ela um período de extrema felicidade e extrema miséria. Toda a sua vida, todos os seus desejos e esperanças estavam concentrados naquele homem, ainda incompreendido por ela, a quem estava ligada por um sentimento alternado de atração e repulsa, ainda menos compreendido do que o próprio homem, e durante todo o tempo ela continuava vivendo nas condições externas de sua antiga vida. Vivendo a antiga vida, ela se horrorizava consigo mesma, com sua total e intransponível insensibilidade a todo o seu passado, às coisas, aos hábitos, às pessoas que amara, que amavam, a sua mãe, ferida por sua indiferença, ao seu pai bondoso e eterno, até então mais querido que todo mundo. Em um momento, ela se horrorizava com essa indiferença. Em outro, regozijava-se com o que havia levado à sua indiferença. Ela não conseguia formular um pensamento, nenhum desejo fora da vida com aquele homem, mas essa nova vida ainda não existia e ela nem conseguia imaginá-la claramente para si mesma. Havia apenas a expectativa, o medo e a alegria do novo e do desconhecido. E eis que agora, antecipação, incerteza e remorso pelo abandono da antiga vida, tudo terminava e a nova começava. Esta nova vida não podia deixar de ser aterrorizante para sua inexperiência, mas, terrível ou não, a mudança havia se operado 6 semanas antes em sua alma, e esta era apenas a sanção final do que havia sido completado há muito tempo em seu coração. Voltando-se novamente para o púlpito, o padre, com alguma dificuldade, pegou o pequeno anel de Kitty e, pedindo a mão de Lievin, colocou-o na primeira articulação de seu dedo. O servo de Deus, Constantin, jura fidelidade à serva de Deus, Ekaterina. E, colocando o seu grande anel no dedo mindinho rosado e comoventemente frágil de Kitty, o padre disse a mesma coisa. E o casal tentou várias vezes entender o que tinham que fazer, e em cada uma delas cometeu algum erro, e foi corrigido pelo padre em um sussurro. Finalmente, tendo realizado devidamente a cerimônia, tendo assinado as alianças com a cruz, o padre entregou a Kitty um anel grande e a Lievin o pequeno. Novamente, eles ficaram confusos e passaram as alianças de mão em mão, ainda sem fazer o que era esperado. Dolly, Tirikov e Stepan Arkadyevich se adiantaram para acertá-los. Houve um intervalo de hesitação, sussurros e sorrisos, mas a expressão de emoção solene nos rostos dos noivos não se alterou. Pelo contrário, em sua perplexidade com as próprias mãos, pareciam mais graves e profundamente comovidos do que antes, e o sorriso com que Stepan Arkadyevich lhe sussurrara que agora cada um colocaria seu próprio anel desapareceu de seus lábios. Ele tinha a sensação de que qualquer sorriso os incomodaria. Tu, que desde o princípio criaste o homem e a mulher, leu o sacerdote após a troca de alianças. De ti, a mulher foi dada ao homem para ser sua companheira e para a procriação de filhos. Ó Senhor nosso Deus, que derramaste as bênçãos da tua verdade, segundo a tua santa aliança, sobre os teus servos escolhidos, nossos pais, de geração em geração, abençoa seus servos Constantino e Catarina e firma a sua fidelidade na fé, na união de corações, na verdade e no amor. Yevhen sentia cada vez mais que todas as suas ideias sobre casamento, todos os seus sonhos sobre como organizaria a sua vida, eram mera infantilidade, algo que ele não havia compreendido até então, e agora compreendia menos do que nunca, embora estivesse sendo executado nele. O nó na garganta aumentava cada vez mais, lágrimas incontroláveis brotavam em seus olhos. Capítulo 5. Na igreja estava toda Moscou, todos os amigos e parentes, e durante a cerimônia de juramento, na igreja brilhantemente iluminada, havia um fluxo incessante de conversas discretamente contidas no círculo de mulheres e moças alegremente vestidas, e homens de gravata branca, sobre casacas e uniformes. A conversa era mantida principalmente pelos homens, enquanto as mulheres estavam absortas em observar cada detalhe da cerimônia, que sempre significava tanto para elas. No pequeno grupo mais próximo da noiva estavam suas duas irmãs, Dolly e a outra, a bela e segura de si, Madame Lvova, que acabara de chegar do exterior. Por que Mary está vestida de lilás, tão feia quanto preta, em um casamento? Disse Madame Korsunskaya. Com a cor da pele dela, é a única salvação, respondeu Madame Trubetskaya. Eu me pergunto por que fizeram um casamento à noite. É como gente de loja. Muito mais bonita. Eu também me casei à noite, respondeu Madame Korsunskaya e suspirou, lembrando-se de como estivera encantadora naquele dia, de como seu marido estava absurdamente apaixonado e de como tudo era diferente agora. Dizem que quem é padrinho de casamento mais de 10 vezes nunca se casa. Eu queria ser padrinho pela 10ª vez, mas o cargo já estava ocupado, disse o conde Siniavin à bela princesa Tverskaya, que tinha planos para ele. A princesa Tverskaya respondeu apenas com um sorriso, olhou para Kitty, pensando em como e quando se colocaria ao lado do conde Siniavin no lugar de Kitty, e como lembraria da piada de hoje. Tcherbatsky disse à velha dama de honra, Madame Nikolaevna, que pretendia colocar a coroa no coque de Kitty para dar sorte. Ela não devia ter usado coque, respondeu Madame Nikolaevna, que há muito tempo havia decidido que, se o viúvo idoso que ela almejava se casasse com ela, o casamento deveria ser o mais simples possível. Não gosto de tanta grandiosidade. Sergei Ivanovitch estava conversando com Daria Dmitrievna, brincando e assegurando-lhe que o costume de ir embora depois do casamento estava se tornando comum, porque os recém-casados sempre se sentiam um pouco envergonhados de si mesmos. Seu irmão pode estar orgulhoso de si mesmo. Ela é uma maravilha de doçura. Acho que você está é com inveja. Ah, já superei isso, Daria Dmitrievna. Ele respondeu, e uma expressão melancólica e séria de repente tomou conta de seu rosto. Stepan Arkadyevich estava contando à sua cunhada sua piada sobre o divórcio. A coroa precisa ser endireitada, ela respondeu sem ouvir. É uma pena que ela tenha perdido tanto a beleza, disse a condessa Nordston a Madame Lvova. Mesmo assim, ele não vale nenhum centavo, não é? Ah, eu gosto tanto dele. Não porque ele seja meu futuro namorado, respondeu Madame Lvova. E como ele está se comportando bem, É tão difícil também parecer bem em tal situação sem ser ridículo. E ele não é ridículo, nem afetado. Dá para ver que está comovido. Você esperava por isso, eu suponho. Quase. Ela sempre gostou dele. Bem, vamos ver qual deles pisará no tapete primeiro. Eu avisei a Kitty. Não fará diferença, disse Madame Lvova. Somos todas esposas obedientes. Está em nossa família. Ah, eu pisei no tapete antes do Vassili de propósito. E você, Dolly? Dolly estava ao lado deles. Ela os ouviu, mas não respondeu. Estava profundamente comovida. As lágrimas brotaram em seus olhos e ela não conseguiria falar sem chorar. Ela estava se alegrando por Kitty e Lievin. Voltando em pensamento para o seu próprio casamento, ela olhou para a figura radiante de Stepan Arkadievich, esqueceu todo o presente e se lembrou apenas de seu próprio amor inocente. Ela se lembrou não apenas de si mesma, mas de todas as suas amigas e conhecidas. Ela pensou nelas no único dia de seu triunfo, quando elas se colocaram como Kitty sob a coroa nupcial, com amor, esperança e medo em seus corações, renunciando ao passado e avançando para o futuro misterioso. Entre as noivas que voltaram à sua memória, ela pensou também em sua querida Anna, de cujo divórcio proposto ela acabara de ouvir. E ela se manteve tão inocente em flores de laranjeira e véu de noiva. E agora? É terrivelmente estranho, disse ela para si mesma. Não eram apenas as irmãs, as amigas e parentes da noiva que acompanhavam cada detalhe da cerimônia. Mulheres completamente estranhas, meras espectadoras, assistiam animadas, prendendo a respiração, com medo de perder um único movimento ou expressão dos noivos e, com raiva, não respondiam, muitas vezes não ouviam os comentários dos homens insensíveis, que continuavam fazendo piadas ou observações irrelevantes. Por que ela está chorando? Ela está se casando contra a vontade? Contra a vontade? Com um sujeito tão bom como aquele? Um príncipe, não é? É a irmã dela de cetim branco? Escute só como o diácono grita. E temendo o marido. Os coristas são de Tchudovo? Não, do sínodo. Perguntei ao lacaio. Ele disse que vai levá-la para sua casa de campo imediatamente. Terrivelmente rica, dizem. É por isso que ela vai se casar com ele. Não, eles formam um casal perfeito. Ora, Maria Vassilievna, você estava fingindo que aquelas crinolinas esvoaçantes não estavam sendo usadas? Olha só ela com esse vestido roxo. Dizem que é a esposa do embaixador. Como a saia dela balança de um lado para o outro. Que linda e querida a noiva é. Como um cordeiro enfeitado com flores. Bem, digam o que quiserem, nós, mulheres, sentimos muito pela nossa irmã. Esses eram os comentários da multidão de mulheres que observavam e que conseguiram entrar pela porta da igreja. Capítulo 6. Terminada a cerimônia de juramento, o bedel estendeu diante do púlpito, no centro da igreja, um pedaço de tecido de seda rosa. O coro cantou um salmo complexo e elaborado, no qual o baixo e o tenor cantaram respostas um ao outro, e o padre, virando-se, apontou o tapete de seda rosa para o casal de noivos. Embora ambos já tivessem ouvido falar bastante sobre o ditado que diz que quem pisar primeiro no tapete será o chefe da casa, nem Lievin, nem Kitty foram capazes de se lembrar disso enquanto davam os poucos passos em direção a ele. Não ouviram os comentários e as discussões em voz alta que se seguiram, alguns afirmando que ele havia pisado primeiro e outros que ambos haviam pisado juntos. Após as perguntas habituais, se desejavam contrair matrimônio e se estavam comprometidos com outra pessoa, e suas respostas que soaram estranhas para eles, uma nova cerimônia teve início. Kitty ouviu as palavras da oração, tentando decifrar seu significado, mas não conseguiu. O sentimento de triunfo e felicidade radiante inundava sua alma cada vez mais à medida que a cerimônia prosseguia, privando-a de toda a capacidade de atenção. Eles oraram: dá-lhes continência e fecundidade, e concede-lhes que seus corações se alegrem ao ver seus filhos e filhas. Eles se referiram à criança de uma esposa por Deus a partir da costela de Adão, e por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E que este é um grande mistério. Eles oraram para que Deus os se tornasse fecundos e os abençoasse, como Isaac e Rebeca, José, Moisés e Zípora, e que pudessem olhar para os filhos de seus filhos. Isso é tudo esplêndido, pensou Kitty, captando as palavras. Tudo está como deveria ser, e um sorriso de felicidade, inconscientemente refletido em todos que a olhavam, brilhou em seu rosto radiante. Fique quieta, ouviram-se vozes pedindo quando o padre colocou as coroas de casamento e Tcherbatsky, com a mão tremendo na luva de três botões, segurou a coroa bem acima da cabeça dela. Vista! Ela sussurrou, sorrindo. Lievin olhou para ela e ficou impressionado com a alegria radiante em seu rosto, e inconscientemente o sentimento dela o contagiou. Ele também, assim como ela, sentiu-se feliz e contente. Eles gostaram de ouvir a leitura da epístola e o som da voz do diácono-chefe no último verso, aguardado com tanta impaciência pelo público lá fora. Gostaram de beber da taça rasa de vinho tinto morno com água e ficaram ainda mais satisfeitos quando o padre, jogando para trás sua estola e segurando suas mãos, os conduziu ao redor do púlpito ao som de vozes graves que cantavam Glória a Deus. Tcherbatsky e Tchirikov, segurando as coroas e tropeçando na cauda da noiva, sorrindo também e parecendo encantados com alguma coisa, foram deixados para trás em um momento e no seguinte, pisoteando o casal de noivos quando o padre parou. A centelha de alegria acesa em Kitty parecia ter contagiado todos na igreja. Lievin teve a impressão de que o padre e o diácono também queriam sorrir, assim como ele. Tirando as coroas de suas cabeças, o padre leu a última oração e parabenizou os jovens. Lievin olhou para Kitty e nunca antes a vira com aquela expressão. Ela estava encantadora, com um novo brilho de felicidade no rosto. Lievin ansiava por lhe dizer algo, mas não sabia se tudo havia acabado. O padre o livrou daquela situação, lhe deu seu sorriso gentil e disse gentilmente: beije sua esposa e beije seu marido, e tirou as velas das mãos deles. Lievin beijou seus lábios sorridentes com timidez e carinho, deu-lhe o braço e, com uma nova e estranha sensação de proximidade, saiu da igreja. Ele não acreditava, não conseguia acreditar que aquilo fosse verdade. Foi só quando seus olhares curiosos e tímidos se encontraram que ele acreditou, porque sentiu que eram um só. Depois do jantar, na mesma noite, os jovens partiram para o campo. Capítulo 7. Vronsky e Anna viajavam juntos pela Europa havia 3 meses. Visitaram Veneza, Roma e Nápoles e tinham acabado de chegar a uma pequena cidade italiana onde pretendiam ficar por algum tempo. Um belo maitre, com cabelos espessos e untados com pomada, repartidos do pescoço para cima, um fraque, uma camisa larga de cambraia branca e um monte de bugigangas penduradas acima da barriga arredondada, estava com as mãos nos bolsos, olhando com desprezo por baixo das pálpebras, enquanto dava uma resposta fria a um cavalheiro que o havia parado. Ao ouvir o som de passos vindos do outro lado da entrada em direção à escada, o maitre virou-se e, vendo o conde russo, que havia reservado os melhores quartos, tirou as mãos dos bolsos respeitosamente e, com uma reverência, informou-o de que um mensageiro havia chegado e que os negócios do palazzo haviam sido acertados. O mordomo estava pronto para assinar o acordo. Ah, fico feliz em saber, disse Vronsky. A madame está em casa ou não? Madame saiu para dar uma volta, mas já voltou, respondeu o garçom. Vronsky tirou o chapéu macio e de abas largas e passou o lenço pela testa e pelos cabelos corados, que já haviam crescido até a metade das orelhas e estavam penteados para trás, cobrindo a parte calva da cabeça. E, lançando um olhar displicente para o cavalheiro, que ainda estava ali, olhando-o fixamente, teria continuado. Este cavalheiro é russo e estava perguntando por você, disse o Maitre. Com sentimentos mistos de aborrecimento por nunca conseguir se afastar dos conhecidos em lugar nenhum e ansiando por encontrar algum tipo de diversão para a monotonia de sua vida, Vronsky olhou mais uma vez para o cavalheiro, que havia recuado e ficado parado novamente, e no mesmo instante uma luz surgiu nos olhos de ambos. Golenichev! Vronsky! Era realmente Golenichev, um camarada de Vronsky no corpo de pajens. No corpo, Golenichev pertencera ao Partido Liberal, deixou o corpo sem entrar para o exército e nunca assumiu um cargo no governo. Vronsky e ele seguiram caminhos completamente diferentes ao deixar o corpo e só se encontraram uma vez desde então. Naquele encontro, Vronsky percebeu que Golenichev havia adotado uma espécie de linha altiva e intelectual liberal e, consequentemente, estava disposto a menosprezar os interesses e a vocação de Vronsky. Por isso, Vronsky o recebeu com a atitude fria e altiva que tão bem sabia adotar, cujo significado era: você pode gostar ou não do meu modo de vida, isso é algo da mais completa indiferença para mim. Você terá que me tratar com respeito se quiser me conhecer. Golenichev havia se mostrado desdenhosamente indiferente ao tom adotado por Vronsky. Era de se esperar, seria de se supor, que este segundo encontro os afastasse ainda mais. Mas agora, eles sorriam e exclamavam de alegria ao se reconhecerem. Vronsky jamais esperaria ficar tão feliz em ver Golenichev, mas provavelmente ele próprio não tinha consciência de como estava entediado. Esqueceu-se da impressão desagradável do último encontro e, com uma expressão de franco deleite, estendeu a mão ao seu velho camarada. A mesma expressão de alegria substituiu o olhar de inquietação no rosto de Golenichev. Como estou feliz em conhecê-lo, disse Vronsky, mostrando seus fortes dentes brancos e um sorriso amigável. Ouviu o nome Vronsky, mas não sabia qual. Estou muito, muito feliz. Vamos entrar, venha. Me diga o que você está fazendo. Eu moro aqui há 2 anos. Estou trabalhando. Ah, disse Vronsky com simpatia. Venha, vamos entrar. E como é hábito dos russos, em vez de dizer em russo o que queria esconder dos criados, começou a falar em francês. Você conhece Madame Karenina? Estamos viajando juntos. Vou vê-la agora, disse ele em francês, examinando cuidadosamente o rosto de Golenichev. Ah, eu não sabia, embora soubesse, respondeu Golenichev descuidadamente. Você está aqui há muito tempo? Acrescentou. Há 4 dias, respondeu Vronsky, examinando mais uma vez atentamente o rosto do amigo. Sim, ele é um sujeito decente e vai analisar a coisa com cuidado, disse Vronsky para si mesmo, percebendo a importância da expressão de Golenichev e a mudança de assunto. Posso apresentá-lo a Ana. Ele vai analisar a coisa com cuidado. Durante os 3 meses que Vronsky passou no exterior com Ana, ele sempre se perguntava, ao conhecer novas pessoas, como a nova pessoa encararia suas relações com Ana, e na maioria dos casos, nos homens, ele se deparava com a maneira correta de encarar a situação. Mas se lhe tivessem perguntado e se tivessem perguntado àqueles que encaravam a situação corretamente, exatamente como a encaravam, tanto ele quanto eles teriam ficado muito confusos para responder. Na realidade, aqueles que, na opinião de Vronsky, tinham a visão correta, não tinham visão alguma, mas se comportavam, em geral, como pessoas bem educadas e se comportavam em relação a todos os problemas complexos e insolúveis que envolvem a vida por todos os lados. Comportavam-se com propriedade, evitando alusões e perguntas desagradáveis. Assumiam um ar de quem compreendesse plenamente a importância e a força da situação, de quem a aceitasse e até a aprovasse, mas considerassem supérfluo e desnecessário expressar tudo isso em palavras. Vronsky imediatamente percebeu que Golenichev pertencia a essa classe e, portanto, ficou duplamente satisfeito em vê-lo. E, de fato, a atitude de Golenichev em relação a Madame Karenina, quando foi visitá-la, foi tudo o que Vronsky poderia desejar. Obviamente, sem o menor esforço, ele evitou qualquer assunto que pudesse causar constrangimento. Ele nunca havia conhecido Ana antes e ficou impressionado com sua beleza e, mais ainda, com a franqueza com que ela aceitava sua posição. Ela corou quando Vronsky trouxe Golenichev e ele ficou extremamente encantado com esse rubor infantil e se espalhou por seu rosto cândido e bonito. Mas o que ele particularmente gostou foi a maneira como, de repente, como se de propósito para que não houvesse mal-entendidos, com um estranho, ela chamou Vronsky simplesmente de Alexei e disse que estavam se mudando para uma casa que tinham acabado de alugar, o que ali era chamado de palazzo. Golenichev gostou dessa atitude direta e simples em relação à sua própria posição. Observando a alegria simples e espirituosa de Ana e conhecendo Alexei Alexandrovich e Vronsky, Golenichev imaginou que a entendia perfeitamente. Ele imaginou que entendia o que ela era completamente incapaz de entender. Como era possível que, tendo feito seu marido infeliz, tendo abandonado ele e o seu filho e perdido o seu bom nome, ela ainda se sentisse cheia de ânimo, alegria e felicidade? "Está no guia turístico", disse Golenichev, referindo-se ao palácio que Vronsky havia ocupado. "Há um tintoretto de primeira qualidade lá, um de sua época mais recente. Vou lhe dizer uma coisa. Está um dia lindo. Vamos dar uma olhada nele?", disse Vronsky, dirigindo-se a Ana. "Terei muito prazer. Vou colocar meu chapéu. Você acha que está calor?", disse ela, parando de repente na porta e lançando um olhar interrogativo para Vronsky. E novamente, um rubor intenso tomou conta de seu rosto. Vronsky viu em seus olhos que ela não sabia em que termos ele se importaria com Golenichev e, por isso, tinha medo de não se comportar como ele gostaria. Ele lhe lançou um olhar longo e terno. "Não, não muito", ele disse. E parecia-lhe que ela entendia tudo, principalmente que ele estava satisfeito com ela. E, sorrindo para ele, ela saiu com passos rápidos pela porta. Os amigos se entreolharam e uma expressão de hesitação surgiu em ambos os rostos, como se Golenichev, inconfundivelmente admirando-a, quisesse dizer algo sobre ela, mas não conseguisse encontrar a coisa certa para dizer, enquanto Vronsky desejava e temia que ele fizesse isso. "Bem", Vronsky começou a puxar assunto. "Então você está estabelecido aqui? Continua no mesmo emprego, então?" Continuou, lembrando-se de que lhe haviam dito que Golenichev estava escrevendo algo. "Sim, estou escrevendo a segunda parte de Os Dois Elementos", disse Golenichev, corando de prazer com a pergunta. "Isto é, para ser exato, ainda não estou a escrevendo, estou me preparando, na verdade, reunindo materiais, sabe como é?" Ela terá um escopo muito mais amplo e abordará quase todas as questões. "Nós, na Rússia, nos recusamos a ver que somos herdeiros de Bizâncio", e lançou-lhe em uma longa e acalorada explicação de suas opiniões. Vronsky, no primeiro momento, sentiu-se envergonhado por nem mesmo conhecer a primeira parte dos Dois Elementos, da qual o autor falava como algo bem conhecido. Mas, à medida que Golenichev começou a expor suas opiniões e Vronsky foi capaz de segui-las mesmo sem conhecer o livro, ele o ouviu com algum interesse pois Golenichev falava bem. Mas Vronsky ficou surpreso e incomodado com a irascibilidade nervosa com que Golenichev falava do assunto que o absorvia. À medida que continuava falando, seus olhos brilhavam cada vez mais com raiva. Ele estava cada vez mais apressado em suas respostas a oponentes imaginários, e seu rosto ficava cada vez mais excitado e preocupado. Lembrando-se de Golenichev, um menino magro, animado, bem-humorado e bem-educado, sempre à frente da classe, Vronsky não conseguia entender o motivo de sua irritabilidade, e não gostava disso. O que lhe desagradava particularmente era que Golenichev, um homem de boa família, se colocasse no mesmo nível de alguns escritores com os quais se irritava e se enfurecia. Valeria a pena? Vronsky não gostava, mas sentia que Golenichev estava infeliz e tinha pena dele. A infelicidade, quase um transtorno mental, era visível em seu rosto móvel e bastante bonito, enquanto, sem sequer notar a chegada de Anna, ele continuava a expressar suas opiniões de forma apressada e acalorada. Quando Anna entrou, com seu chapéu e capa, e sua linda mão balançando rapidamente sua sombrinha, e ficou ao lado dele, foi com uma sensação de alívio que Vronsky se desvencilhou dos olhos lamentosos de Golenichev, que o cravavam persistentemente, e com uma nova onda de amor, olhou para sua encantadora companheira, cheia de vida e felicidade. Golenichev se recuperou com um esforço e, ao princípio, estava abatido e sombrio, mas Anna, disposta a se sentir amigável com todos como era naquele momento, logo o reanimou com seu jeito direto e animado. Depois de tentar vários assuntos de conversa, ela o convenceu a pintar, sobre o qual ele falava muito bem, e ela o ouviu atentamente. Caminharam até a casa que haviam alugado e a examinaram. Estou muito contente por uma coisa, disse Anna a Golenichev quando estavam a caminho de volta. Alexei terá um ateliê excelente. Você certamente deve alugar aquele quarto, disse ela a Vronsky em russo, usando a forma carinhosamente familiar, como se percebesse que Golenichev se tornaria íntimo deles em seu isolamento, e que não havia necessidade de reserva diante dele. Você pinta? Disse Golenichev, virando-se rapidamente para Vronsky. Sim, eu costumava estudar há muito tempo, e agora comecei a fazer um pouco, disse Vronsky, ficando vermelho. Ele tem um talento incrível, disse Anna, com um sorriso de alegria. Não sou juíza, claro, mas bons jurados já disseram o mesmo. Capítulo 8. Anna, naquele primeiro período de sua emancipação e rápido retorno à saúde, sentia-se imperdoavelmente feliz e repleta de alegria de viver. A ideia da infelicidade do marido não a envenenava. Por um lado, essa lembrança era terrível demais para ser pensada. Por outro, a infelicidade do marido lhe dera felicidade demais para ser lamentada. A lembrança de tudo o que aconteceu depois da doença, a reconciliação com o marido, o colapso, a notícia do ferimento de Vronsky, a visita dele, os preparativos para o divórcio, a saída da casa do marido, a separação do filho, tudo isso lhe parecia um sonho delirante, do qual acordara sozinha com Vronsky fora de casa. A ideia do mal causado ao marido despertava nela um sentimento de repulsa, semelhante ao que um homem que se afoga e se livra de outro, que se agarra a ele, pode sentir. Aquele homem se afogou. Foi uma ação maligna, é claro, mas era o único meio de escapar, e era melhor não remoer esses fatos assustadores. Uma reflexão consoladora sobre sua conduta lhe ocorrera no primeiro momento da ruptura final. E, quando agora se lembrava de todo o passado, lembrou-se dessa única reflexão. Inevitavelmente, tornei aquele homem miserável, pensou. Mas não quero lucrar com a sua miséria. Eu também estou sofrendo e sofrerei. Estou perdendo o que prezava acima de tudo. Estou perdendo meu bom nome e meu filho. Agi mal e, portanto, não quero a felicidade. Não quero o divórcio e sofrerei com a minha vergonha e a separação do meu filho. Mas, por mais sinceramente que Ana pretendesse sofrer, ela não estava sofrendo. Vergonha não havia. Com o tato que ambos possuíam em grande parte, conseguiram evitar damas russas no exterior e, portanto, nunca se colocaram em uma posição falsa. Em todos os lugares encontraram pessoas que fingiam compreender perfeitamente a sua posição, muito melhor do que eles próprios. A separação do filho, que ela amava, mesmo isso não lhe causou angústia naqueles primeiros dias. A menina, sua filha, era tão doce e havia conquistado tanto o coração de Ana, já que ela era tudo o que lhe restava, que Ana raramente pensava em seu filho. O desejo de viver, cada vez mais forte com a recuperação da saúde, era tão intenso e as condições de vida eram tão novas e agradáveis que Ana se sentia imperdoavelmente feliz. Quanto mais conhecia Vronsky, mais o amava. Amava-o por ele mesmo e pelo amor que ele sentia por ela. Sua completa posse dele era uma alegria contínua para ela. Sua presença era sempre doce para ela. Todos os traços de seu caráter, que ela aprendia a conhecer cada vez melhor, eram indizivelmente queridos para ela. Sua aparência, transformada por suas roupas civis, era tão fascinante para ela como se ela fosse uma jovem apaixonada. Em tudo o que ele dizia, pensava e fazia, ela via algo particularmente nobre e elevado. Sua adoração por ele a alarmava de fato. Ela buscava e não conseguia encontrar nele nada que não fosse belo. Ela não ousava mostrar a ele seu senso de sua própria insignificância ao lado dele. Parecia-lhe que, sabendo disso, ele poderia deixar de amá-la em breve. E ela não temia nada agora tanto quanto perder seu amor, embora não tivesse motivos para temê-lo. Mas ela não podia deixar de se sentir grata pela atitude que ele demonstrava para com ela, demonstrando que a apreciava. Ele que, em sua opinião, tinha uma aptidão tão marcante para uma carreira política, na qual certamente desempenharia um papel de liderança, sacrificara sua ambição por ela e nunca demonstrara o menor arrependimento. Ele a tratava com mais carinho e respeito do que nunca. E o cuidado constante para que ela não sentisse o desconforto de sua posição nunca o abandonou por um instante sequer. Ele, um homem tão másculo, nunca se opôs a ela, de fato, não tinha vontade própria com ela e parecia ansioso por nada além de antecipar seus desejos. E ela não podia deixar de apreciar isso, embora a própria intensidade de sua solicitude por ela a atmosfera de cuidado com que a cercava, às vezes a pesassem. Vronsky, entretanto, apesar da plena realização de que tanto desejara, não estava perfeitamente feliz. Logo, sentiu que a realização de seus desejos não lhe dava mais do que um grão de areia da montanha de felicidade que esperava. Isso lhe mostrou o erro que os homens cometem ao imaginar a felicidade como a realização de seus desejos. Por um tempo, depois de unir sua vida à dela e vestir-se civilmente, sentiu todo o deleite da liberdade em geral, da qual nada conhecera antes, e da liberdade em seu amor, e estava satisfeito, mas não por muito tempo. Logo, percebeu que brotava em seu coração um desejo por desejos, tédio. Sem intenção consciente, começou a se agarrar a cada capricho que passava, tomando-o por um desejo e um objeto. 16 horas do dia precisavam ser ocupadas de alguma forma, visto que viviam no exterior em completa liberdade, fora das condições da vida social que preenchiam o tempo em Petersburgo. Quanto aos divertimentos da vida de solteiro, que haviam proporcionado a Vronsky entretenimento em viagens anteriores ao exterior, não se podia pensar neles. Visto que a única tentativa desse tipo levara Ana a um súbito ataque de depressão, totalmente desproporcional à causa. Um jantar tardio com amigos solteiros. As relações com a sociedade local, estrangeira e russa, estavam igualmente fora de questão devido à irregularidade de sua posição. A inspeção de objetos de interesse, além do fato de tudo já ter sido visto, não tinha para Vronsky, um russo e um homem sensato, a imensa importância que os ingleses são capazes de atribuir a essa atividade. E assim, como um estômago faminto aceita avidamente qualquer objeto que possa obter, na esperança de encontrar alimento nele, Vronsky, inconscientemente, agarrou-se primeiro à política, depois a novos livros e, por fim, às imagens. Como desde criança tinha gosto pela pintura e, não sabendo como gastar seu dinheiro, começou a colecionar gravuras, parou na pintura. Começou a se interessar por ela e concentrou nela a massa desocupada de desejos que exigiam satisfação. Ele tinha um profundo apreço pela arte e, provavelmente, com gosto por imitar a arte, supunha possuir o que era essencial para um artista. Depois de hesitar por algum tempo sobre qual estilo de pintura escolher, religioso, histórico, realista ou de gênero, pôs-se a pintar. Apreciava todos os tipos de pintura e poderia ter se inspirado em qualquer um deles, mas não tinha a mínima noção da possibilidade de não conhecer absolutamente nada sobre qualquer escola de pintura e de ser inspirado diretamente pelo que estava dentro da alma, sem se importar se o que é pintado pertence a alguma escola reconhecida. Como nada sabia sobre isso e tirava sua inspiração não diretamente da vida, mas indiretamente da vida materializada na arte, sua inspiração veio com muita rapidez e facilidade. E com a mesma rapidez e facilidade, veio seu sucesso em pintar algo muito semelhante ao tipo de pintura que tentava imitar. Mais do que qualquer outro estilo, ele gostava do francês, gracioso e eficaz, e nesse estilo, ele começou a pintar o retrato de Ana em trajes italianos e o retrato pareceu a ele e a todos que o viram extremamente bem-sucedido. Capítulo 9. O velho palácio abandonado, com seus altos tetos esculpidos e afrescos nas paredes, com seus pisos de mosaico, com suas pesadas cortinas amarelas nas janelas, com seus vasos em pedestais e suas lareiras abertas, suas portas esculpidas e salas de recepção sombrias, cobertas de quadros, este palácio fez muito, por sua própria aparência, depois que se mudaram para ele, para confirmar em Vronsky a agradável ilusão de que ele não era tanto um cavalheiro russo do interior, um oficial aposentado do exército, mas um amador esclarecido e patrono das artes, ele próprio um artista modesto que havia renunciado ao mundo, suas conexões e sua ambição em nome da mulher que amava. A pose escolhida por Vronsky com a mudança para o palácio foi um sucesso completo e, tendo, por intermédio de Golenichev, conhecido algumas pessoas interessantes, ficou satisfeito por um tempo. Pintou estudos da natureza sob a orientação de um professor italiano de pintura e estudou a vida medieval italiana. A vida medieval italiana fascinava tanto Vronsky que ele chegou a usar um chapéu e jogar uma capa sobre o ombro no estilo medieval, o que, de fato, lhe caía muito bem. Aqui vivemos e não sabemos nada do que está acontecendo, disse Vronsky a Golenichev ao visitá-lo certa manhã. Você viu o quadro de Mihailov? Disse ele, entregando-lhe uma gazeta russa que recebera naquela manhã e apontando para um artigo sobre um artista russo que morava na mesma cidade e estava terminando um quadro sobre o qual se falava há muito tempo e que havia sido comprado com antecedência. O artigo censurava o governo e a academia por deixarem um artista tão notável sem incentivo e apoio. Eu já vi, respondeu Golenichev. Claro, ele não está desprovido de talento, mas tudo vai na direção errada. É tudo a atitude de Ivanov Strauss-Renan em relação a Cristo e à pintura religiosa. Qual é o tema da imagem? Perguntou Ana. Cristo diante de Pilatos. Cristo é representado como judeu, com todo o realismo da nova escola. E a questão do tema da pintura o levou a uma de suas teorias favoritas, e Golenichev lançou-se em uma investigação sobre ela. Não consigo entender como podem cair em um erro tão grosseiro. Cristo sempre tem sua personificação definitiva na arte dos grandes mestres, e, portanto, se querem retratar, não Deus, mas um revolucionário ou um sábio, que tirem da história um Sócrates, um Franklin, um Charlotte Corday, mas não Cristo. Eles pegam a própria figura, que não pode ser tomada como sua arte, e então... E é verdade que esse Mihailov está em tal pobreza? Perguntou Vronsky, pensando que, como mecenas russo, era seu dever ajudar o artista, independentemente de o quadro ser bom ou ruim. Eu diria que não. Ele é um retratista notável. Você já viu o retrato que ele fez de Madame Vassiltchikova? Mas acredito que ele não se importa em pintar mais retratos, então é bem provável que esteja passando necessidade. Eu afirmo que... Não poderíamos pedir a ele que pintasse um retrato de Anna Arkadyevna? Disse Vronsky. Ora, por que o meu? Disse Anna. Depois do seu, não quero outro retrato. É melhor ter um da Anne. Assim ela chamava sua filhinha. Aqui está ela, acrescentou, olhando pela janela para a bela ama italiana que carregava a criança para o jardim. E, imediatamente, lançando um olhar despercebido para Vronsky. A bela ama, de quem Vronsky pintava uma cabeça para seu quadro, era a única dor oculta na vida de Anna. Ele pintava com ela como modelo, admirava sua beleza e seu medievalismo, e Anna não ousava confessar a si mesma que tinha medo de sentir ciúmes daquela ama, e por isso ela particularmente gentil e condescendente, tanto com ela quanto com seu filhinho. Vronsky também olhou pela janela para os olhos de Anna e, virando-se imediatamente para Golenichev, disse: Você conhece esse Mihailov? Eu o conheci, mas ele é um sujeito estranho e completamente sem educação. Sabe, uma dessas pessoas novas e grosseiras que encontramos com tanta frequência hoje em dia? Então, um desses livres pensadores que você conhece, que são criados em teorias de ateísmo, ceticismo e materialismo? Antigamente, disse Golenichev, sem perceber ou não querendo observar que tanto Anna quanto Vronsky queriam falar. Antigamente, o livre pensador era um homem que havia sido criado em ideias de religião, lei e moralidade, e somente através de conflito e luta chegou ao livre pensamento. Mas agora surgiu um novo tipo de livres pensadores natos que crescem sem sequer ter ouvido falar de princípios de moralidade ou de religião, da existência de autoridades que crescem diretamente em ideias de negação em tudo, ou seja, selvagens. Bem, ele é dessa classe. Ele é filho, ao que parece, de algum mordomo de Moscou e nunca teve qualquer tipo de criação. Quando entrou na academia e construiu sua reputação, tentou, como não é tolo, educar-se. E voltou-se para o que lhe parecia a própria fonte da cultura, as revistas. Antigamente, veja bem, um homem que quisesse se educar, um francês, por exemplo, teria se dedicado a estudar todos os clássicos, teólogos, trágicos, historiadores e filósofos. E você sabe... todo o trabalho intelectual que cruzasse seu caminho. Mas, em nossos dias, ele vai direto para a literatura da negação, assimila muito rapidamente todos os estratos da ciência da negação e está pronto. E isso não é tudo. 20 anos atrás, ele teria encontrado nessa literatura traços de conflito com as autoridades, com os credos das veras. Teria percebido, nesse conflito, que havia algo mais. Mas agora ele se depara imediatamente com uma literatura na qual os antigos credos nem sequer fornecem matéria para discussão, mas afirma-se abertamente que não há nada mais. Evolução, seleção natural, luta pela existência, e isso é todos. No meu artigo eu tenho... Vou lhe dizer uma coisa, disse Anna, que há muito tempo trocava olhares cautelosos com Vronsky e sabia que ele não estava nem um pouco interessado na educação daquele artista, mas estava simplesmente absorto na ideia de ajudá-lo e encomendar um retrato dele. Vou lhe dizer uma coisa, disse ela, interrompendo resolutamente Golenichev, que ainda falava. Vamos vê-lo. Golenichev recuperou o autocontrole e concordou prontamente. Mas como o artista morava em um subúrbio remoto, decidiu-se ir de carruagem. Uma hora depois, Ana, com Golenichev ao seu lado e Vronsky no banco da frente da carruagem, de frente para eles, dirigiu-se a uma casa nova e feia no subúrbio remoto. Ao saberem pela esposa do porteiro, que veio até eles, que Mihailov recebia visitas em seu estúdio, mas que naquele momento estava em seu alojamento a apenas alguns passos de distância, enviaram-na até ele com seus cartões, pedindo permissão para ver seu retrato. Capítulo 10. O artista Mihailov estava, como sempre, trabalhando quando os cartões do Conde Vronsky e de Golenichev foram-lhe entregues. De manhã, ele estava trabalhando em seu estúdio, em seu grande quadro. Ao chegar em casa, teve um acesso de raiva com a esposa por não ter conseguido dissuadir a senhoria que vinha pedindo dinheiro. Já lhe disse 20 vezes, não entre em detalhes. Você é tolo o tempo todo e quando começa a explicar as coisas em italiano, você é 3 vezes mais tolo, disse ele após uma longa discussão. Não deixe isso durar tanto, não é minha culpa. Se eu tivesse dinheiro... Deixe-me em paz, pelo amor de Deus, gritou Mihailov, com lágrimas na voz e tapando os ouvidos, foi para sua sala de trabalho do outro lado de uma divisória e fechou a porta atrás de si. Mulher idiota, disse para si mesmo, sentou-se à mesa e, abrindo uma pasta, pôs-se imediatamente a trabalhar com peculiar fervor num esboço que havia começado. Nunca trabalhou com tanto fervor e sucesso como quando as coisas lhe iam mal, especialmente quando brigava com a esposa. Oh, malditos sejam todos! Pensou, enquanto continuava a trabalhar. Estava fazendo um esboço da figura de um homem em fúria violenta. Um esboço já tinha sido feito antes, mas ele estava insatisfeito com ele. Não, este era melhor. Onde está? Voltou para a esposa e, carrancudo, sem olhar para ela, perguntou à sua filha mais velha. Onde estava aquele pedaço de papel que lhes dera? O papel com o esboço descartado foi encontrado, mas estava sujo e manchado de graxa de vela. Mesmo assim, pegou no esboço, colocou-o sobre a mesa e, afastando-se um pouco, semicerrando os olhos, pôs-se a observá-lo. De repente, sorriu e gesticulou alegremente. — é isso! — disse ele, e pegando imediatamente o lápis, começou a desenhar rapidamente. A mancha deste sebo dera ao homem uma nova pose. Ele havia esboçado essa nova pose quando, de repente, se lembrou do rosto de um lojista de quem comprara charutos, um rosto vigoroso com queixo proeminente, e desenhou esse mesmo rosto, esse queixo, sobre a figura do homem. Riu alto de alegria. A figura de algo imaginado e sem vida tornara-se viva e de tal forma que jamais poderia ser mudada. Essa figura era clara e inequivocamente definida. O esboço poderia ser corrigido de acordo com as necessidades da figura. As pernas, de fato, poderiam e deveriam ser colocadas de forma diferente, e a posição da mão esquerda deveria ser completamente alterada. O cabelo também poderia ser jogado para trás. Mas, ao fazer essas correções, ele não estava alterando a figura, mas simplesmente se livrando do que a escondia. Estava, por assim dizer, desfazendo-se dos invólucros que a impediam de ser vista distintamente. Cada nova característica apenas realçava a figura inteira em toda a sua força e vigor, como se, de repente, ele tivesse surgido da mancha de sebo. Ele estava terminando cuidadosamente a figura quando as cartas lhe foram trazidas. Já vou, já vou. Ele foi até sua esposa. Vamos, Sasha, não fique brava, disse ele, sorrindo timidamente e afetuosamente para ela. Você foi a culpada? Eu fui a culpada. Eu vou consertar tudo. E tendo feito as pazes com a esposa, vestiu um sobretudo verde-oliva, com gola de veludo e um chapéu, e foi para o seu estúdio. A figura de sucesso ele já havia esquecido. Agora estava encantado e entusiasmado com a visita daquelas pessoas importantes, os russos, que tinham vindo em sua carruagem. Do seu quadro, aquele que agora estava em seu cavalete, ele tinha no fundo do coração uma convicção. Ninguém jamais havia pintado um quadro como aquele. Não acreditava que seu quadro fosse melhor do que todos os quadros de Rafael, mas sabia que o que ele tentava transmitir naquele quadro, ninguém jamais havia transmitido. Disso ele tinha certeza, e já sabia há muito tempo, desde que começara a pintá-lo. Mas as críticas alheias, quaisquer que fossem, ainda tinham imensas consequências aos seus olhos e o agitavam até as profundezas de sua alma. Qualquer observação, a mais insignificante, que demonstrasse que o crítico via até mesmo a menor parte do que ele via no quadro, o agitava até as profundezas de sua alma. Ele sempre atribuía aos seus críticos uma compreensão mais profunda do que a sua própria, e sempre esperava deles algo que ele próprio não via no quadro. E muitas vezes, em suas críticas, ele imaginava ter encontrado isso. Ele caminhou rapidamente até a porta de seu ateliê e, apesar da excitação, foi atingido pela luz suave sobre a figura de Ana, parada à sombra da entrada, ouvindo Golenchev, que lhe contava algo ansiosamente, enquanto ela evidentemente desejava olhar para o artista. Ele próprio não tinha consciência de como, ao se aproximar deles, se apoderou dessa impressão e a absorveu, assim como fizera com o queixo do lojista que lhe vendera os charutos e o guardava em algum lugar para ser retirado quando quisesse. Os visitantes, que não haviam ficado muito impressionados de antemão com o relato de Golenchev sobre o artista, ficaram ainda menos impressionados com sua aparência pessoal. Atarracado e de estatura mediana, com movimentos ágeis, com seu chapéu marrom, casaco verde-oliva e calças justas, embora calças largas estivessem na moda há muito tempo, Mihailov causou uma impressão desagradável, sobretudo com a simplicidade de seu rosto largo e a expressão combinada de timidez e ansiedade em manter a dignidade. Por favor, entre, disse ele, tentando parecer indiferente e, entrando no corredor, tirou uma chave do bolso e abriu a porta. Capítulo 11. Ao entrar no ateliê, Mihailov examinou novamente seus visitantes e anotou em sua imaginação também a expressão de Vronsky, especialmente o seu maxilar. Embora seu senso artístico estivesse incessantemente em atividade coletando materiais, embora sentisse uma excitação cada vez maior à medida que se aproximava o momento de criticar seu trabalho, ele formou rápida e sutilmente, a partir de sinais imperceptíveis, uma imagem mental dessas três pessoas. Aquele sujeito, Golenchev, era um russo que vivia aqui. Mihailov não se lembrava de seu sobrenome, nem de onde o conhecera, nem do que lhe dissera. Lembrava-se apenas do seu rosto, como se lembrava de todos que já vira, mas lembrava-se também de que era um dos rostos guardados na sua memória, na imensa classe dos falsamente consequentes e pobres de expressão. A cabeleira abundante e a testa muito aberta davam uma aparência de consequência ao rosto, e tinha apenas uma expressão mesquinha, infantil, rabugenta, concentrada logo acima da ponte do nariz estreito. Vronsky e Madame Karenina deviam ser, supôs Mihailov, russos distintos e ricos, que nada sabiam sobre arte, como todos aqueles russos ricos, mas se passando por amadores e conhecedores. Provavelmente já olharam todas as antiguidades e agora estão circulando pelos ateliês dos novatos, do farsante alemão do inglês pré-rafaelita, rachado, e só vieram a mim para completar o ponto de vista, pensou. Ele conhecia bem a maneira como os diletantes, quanto mais espertos, piores os achava, observavam as obras de artistas contemporâneos com o único objetivo de poder dizer que a arte é coisa do passado e que, quanto mais se vê os novos nomes, mais se percebe quão inimitáveis as obras dos grandes mestres antigos permaneceram. Ele esperava tudo isso, via tudo em seus rostos, via na indiferença despreocupada com que conversavam entre si. Contemplavam as figuras e bustos leigos e caminhavam vagarosamente, esperando que ele descobrisse seu quadro. Mas, apesar disso, enquanto revirava seus estudos, fechava as persianas e tirava o lençol. Sentia-se intensamente excitado, especialmente porque, apesar de sua convicção de que todos os russos distintos e ricos certamente seriam bestas e tolos, gostava de Vronsky e ainda mais de Anna. Aqui, por favor, disse ele, movendo-se para o lado com seu passo ágil e apontando para sua gravura. É a exortação a Pilatos, Mateus capítulo 27, disse ele, sentindo seus lábios começarem a tremer de emoção. Afastou-se e ficou atrás deles. Durante os poucos segundos em que os visitantes contemplaram o quadro em silêncio, Mihailov também o observou com um olhar indiferente de um estranho. Durante esses poucos segundos, teve a certeza, antecipando, de que uma crítica mais elevada e justa seria preferida por eles, pelos mesmos visitantes que ele tanto desprezara um momento antes. Esqueceu-se de tudo o que pensara sobre o quadro durante os 3 anos em que o pintou. Esqueceu-se de todas as suas qualidades que lhe eram absolutamente certas. Viu o quadro com os olhos indiferentes, novos e exteriores, e não viu nada de bom nele. Viu em primeiro plano o rosto irritado de Pilatos e o rosto sereno de Cristo, e ao fundo as figuras da comitiva de Pilatos e o rosto de João observando o que se passava. Cada rosto que, com tanta agonia, tantos erros e correções, havia crescido dentro dele, com seu caráter especial, cada rosto que lhe dera tantos tormentos e tantos arrebatamentos, e todos esses rostos, tantas vezes transpostos em prol da harmonia de todo, todos os matizes de cor e tons que ele alcançara com tanto trabalho, tudo isso lhe parecia agora, olhando com os olhos deles, a mais pura vulgaridade, algo que já havia sido feito 1000 vezes. O rosto que lhe era mais querido, o rosto de Cristo, o centro do quadro, que lhe dera tanto êxtase ao se revelar, estava completamente perdido para ele quando olhou para o quadro com os olhos deles. Ele viu uma repetição bem pintada. Não, nem isso. Ele agora via distintamente uma massa de defeitos. Daqueles Cristos intermináveis de Ticiano, Rafael, Rubens e os mesmos soldados e Pilatos. Era tudo comum, pobre e velho, e positivamente mal pintado, fraco e desigual. Eles estariam justificados em repetir discursos hipocritamente educados na presença do pintor e sentir pena dele e rir dele quando estivessem sozinhos novamente. O silêncio, embora não durasse mais de 1 minuto, tornou-se insuportável para ele. Para quebrá-lo e mostrar que não estava agitado, esforçou-se e dirigiu-se a Golinchev. Acho que tive o prazer de conhecê-la, disse ele, olhando inquieto primeiro para Anna, depois para Vronsky, com medo de perder qualquer sombra de sua expressão. Com certeza, nós nos conhecemos na casa do Rossi, lembra? Naquela festa em que aquela italiana recitou a nova Rachel, respondeu Golenichev com naturalidade, desviando o olhar do quadro sem o menor remorso e voltando-se para o artista. Percebendo, no entanto, que Mihailov esperava uma crítica ao filme, ele disse: seu quadro ficou muito mais antigo desde a última vez que o vi, e o que me impressiona particularmente agora, como naquela época, é a figura de Pilatos. Conhece-se o homem, um sujeito bem-humorado e competente, mas um funcionário de corpo e alma que não sabe o que está fazendo, mas imagino que... O rosto móvel de Mihailov brilhou ao mesmo tempo, seus olhos brilharam. Ele tentou dizer algo, mas não conseguiu falar de tanta excitação e fingiu tossir. Por mais baixa que fosse sua opinião sobre a capacidade de Golenishev de compreender a arte, por mais insignificante que fosse a observação verdadeira sobre a fidelidade da expressão de Pilatos como autoridade, e por mais ofensiva que pudesse parecer a proferição de uma observação tão sem importância, sem que nada fosse dito sobre pontos mais sérios, Mihailov estava em êxtase de deleite com essa observação. Ele próprio havia pensado na figura de Pilatos exatamente como Golenishev disse. O fato de essa reflexão ser apenas uma entre milhões de reflexões que, como Mihailov sabia com certeza, seriam verdadeiras, não diminuiu para ele a importância da observação de Golenishev. Seu coração se enterneceu com Golenishev por essa observação, e de um estado de depressão, ele subitamente passou ao êxtase. De imediato, todo o seu quadro vivia diante dele, em toda a indescritível complexidade de tudo que vive. Mihailov tentou novamente dizer que era assim que entendia Pilatos, mas seus lábios tremiam incontrolavelmente e ele não conseguia pronunciar as palavras. Vronsky e Anna também disseram algo naquele tom de voz contido com que, em parte para não ferir os sentimentos do artista e em parte para não dizer em voz alta algo tolo, tão facilmente dito quando se fala de arte, as pessoas costumam falar em exposições de quadros. Mihailov imaginou que o quadro também os impressionara. Aproximou-se deles. Como é maravilhosa a expressão de Cristo, disse Ana. Tudo o que viu gostou mais daquela expressão e sentiu que era o centro do quadro e, portanto, elogiá-la seria agradável ao artista. Dá para ver que ele está com pena de Pilatos. Este, mais uma vez, era um dos milhões de reflexos verdadeiros que podiam ser encontrados em seu retrato e na figura de Cristo. Ela disse que ele estava com pena de Pilatos. Na expressão de Cristo, deveria haver, de fato, uma expressão de piedade, visto que há uma expressão de amor, de paz celestial, de prontidão para a morte e um senso da vaidade das palavras. É claro que há a expressão de um oficial em Pilatos e de piedade em Cristo, visto que um é a encarnação da vida carnal e o outro da vida espiritual. Tudo isso e muito mais passou pelos pensamentos de Mihailov. Sim, e como essa figura é feita? Que atmosfera! Dá para andar em volta dela, disse Golenishev, revelando inequivocamente com essa observação que não aprovava o significado e a ideia da figura. Sim, que maestria maravilhosa, disse Vronsky. Como aquelas figuras ao fundo se destacam. Aí está a técnica, disse ele, dirigindo-se a Golenishev, aludindo a uma conversa entre eles sobre o desespero de Vronsky em atingir essa técnica. Sim, sim, maravilhoso, Golenishev e Anna concordaram. Apesar da excitação em que se encontrava, a frase sobre técnica lhe causara uma pontada no coração e, olhando com raiva para Vronsky, franziu a testa de repente. Ouvira muitas vezes a palavra técnica e era completamente incapaz de entender o que se entendia por ela. Sabia que, por esse termo, se entendia uma habilidade mecânica para pintar ou desenhar, totalmente independente do tema. Notara com frequência que, mesmo em elogios, a técnica se opunha à qualidade essencial, como se pudesse pintar bem algo que fosse ruim. Sabia que era preciso muita atenção e cuidado ao remover as capas, para evitar danificar a própria criação e remover todas as capas. Mas não havia arte de pintura, nenhuma técnica de qualquer tipo nisso. Se a uma criança pequena ou a sua cozinheira fosse revelado o que via, ela teria sido capaz de desembrulhar o que via. E o pintor, mais experiente e hábil, não conseguiria pintar nada por mera habilidade mecânica se as linhas do tema não lhe fossem reveladas primeiro. Além disso, ele percebeu que, se se tratasse de técnica, era impossível elogiá-lo por isso. Em tudo o que havia pintado e repintado, ele via falhas que feriam seus olhos, decorrentes da falta de cuidado ao remover as bandagens. Falhas que ele não podia corrigir agora sem estragar o todo. E em quase todas as figuras e rostos, ele via também resquícios das bandagens não perfeitamente removidas que estragavam o quadro. Uma coisa podia ser dita, se me permitem fazer a observação, observou Golenichev. Oh, ficarei encantado, eu imploro, disse Mihailov com um sorriso forçado. Isto é, que você o torna o homem-deus e não o deus-homem, mas eu sei que era isso que você pretendia fazer. Não posso pintar um Cristo que não esteja em meu coração, disse Mihailov sombriamente. Sim, mas nesse caso, se me permite dizer o que penso, seu quadro é tão belo que minha observação não pode desvirtuá-lo, e além disso, é apenas a minha opinião pessoal. Com você é diferente. Seu próprio motivo é diferente, mas tomemos Ivanov como exemplo. Imagino que, se Cristo for rebaixado ao nível de um personagem histórico, teria sido melhor para Ivanov escolher algum outro tema histórico, atual, intocado. Mas, se este é o maior assunto apresentado à arte, se alguém olhasse, encontraria outros. Mas a questão é que a arte não pode tolerar dúvidas e discussões. E diante do quadro de Ivanov, surge a pergunta, tanto para o crente quanto para o descrente. É Deus ou não é Deus? E a unidade da impressão é destruída. Por quê? Acho que para pessoas instruídas, disse Mihailov, a questão não pode existir. Golenichev não concordou com isso, confundiu Mihailov ao apoiar sua primeira ideia de que a unidade da impressão era essencial à arte. Mihailov ficou muito perturbado, mas não conseguiu dizer nada em defesa de sua própria ideia. Capítulo 12. Anna e Vronsky trocavam olhares há muito tempo, lamentando a esperteza do amigo. Por fim, Vronsky, sem esperar pelo artista, afastou-se para o outro pequeno quadro. Oh, que requintada! Que coisa linda! Uma joia! Que requintada! Exclamaram em uníssono. Com que eles estão satisfeitos? Pensou Mihailov. Ele havia se esquecido completamente daquele quadro que pintara 3 anos antes. Havia se esquecido de todas as agonias e êxtases que vivera com aquele quadro, quando, por vários meses, ele foi o único pensamento que o assombrava dia e noite. Ele havia se esquecido, como sempre, dos quadros que terminara. Não gostava nem de olhar para ele e só o trouxera porque estavam esperando um inglês que o queria comprar. Ah, isso é apenas um estudo antigo, ele disse. Que lindo, disse Golenichev, ele também, com inconfundível sinceridade, caindo no encanto da imagem. 2 meninos pescavam à sombra de um salgueiro. O mais velho acabara de lançar o anzol e puxava cuidadosamente a boia de trás de um arbusto, totalmente absorto no que fazia. O outro, um pouco mais novo, estava deitado na grama, apoiado nos cotovelos, com a cabeça emaranhada e loira entre as mãos, fitando a água com seus olhos azuis sonhadores. Em que ele estava pensando? O entusiasmo por esta pintura despertou em Mihailov um pouco do antigo sentimento que nutria por ela. Mas ele temia e não gostava desse desperdício de sentimento por coisas passadas. E assim, embora esse elogio lhe fosse grato, ele tentou atrair seus visitantes para uma terceira pintura. Mas Vronsky perguntou se o quadro estava à venda. Para Mihailov, naquele momento, animado com as visitas, era extremamente desagradável falar de questões financeiras. Está ali para ser vendido, respondeu ele, com uma expressão sombria. Depois que os visitantes se retiraram, Mihailov sentou-se em frente ao quadro de Pilatos e Cristo e, em sua mente, repassou o que havia sido dito e o que, embora não dito, havia sido insinuado por aqueles visitantes. E, por incrível que pareça, o que tivera tanto peso para ele, enquanto eles estavam lá, e enquanto ele mentalmente se colocava no ponto de vista deles, de repente perdeu toda a importância para ele. Começou a olhar para o quadro com toda a sua plena visão artística e logo se sentiu convicto da perfeição e, portanto, da importância do seu quadro. Convicção essencial ao mais intenso fervor, excluindo todos os outros interesses, na qual, unicamente, ele conseguia trabalhar. A perna encurtada de Cristo, porém, não estava correta. Ele pegou sua paleta e começou a trabalhar. Enquanto corrigia a perna, olhava continuamente para a figura de João ao fundo, que seus visitantes nem haviam notado, mas que ele sabia estar além da perfeição. Quando terminou a perna, quis tocar aquela figura, mas sentiu-se excitado demais para isso. Era igualmente incapaz de trabalhar quando sentia frio e quando estava muito afetado e via tudo demais. Havia apenas um estágio na transição da frieza para a inspiração em que o trabalho era possível. Hoje, ele estava muito agitado. Teria coberto o quadro, mas parou, segurando o pano na mão e, sorrindo alegremente, contemplou longamente a figura de João. Por fim, como se estivesse se afastando com pesar, largou o pano e, exausto, mas feliz, foi para casa. Vronsky, Anna e Golenichev, a caminho de casa, estavam particularmente animados e alegres. Conversavam sobre Mihailov e seus quadros. A palavra talento, com a qual se referiam a uma aptidão inata, quase física, a parte do cérebro e do coração, e na qual tentavam encontrar uma expressão para tudo o que o artista havia conquistado na vida, reaparecia com frequência em suas conversas, como se fosse necessário resumir algo que não tinham noção, embora quisessem falar sobre isso. Disseram que não havia como negar seu talento, mas que seu talento não poderia se desenvolver por falta de educação. O defeito comum de nossos artistas russos. Mas o quadro dos meninos havia se gravado em suas memórias, e eles voltavam continuamente a ele. Que coisa primorosa! Como ele conseguiu e com que simplicidade! Ele nem sequer compreende o quão bom é. Sim, não devo deixá-lo escapar. Preciso comprá-lo, disse Vronsky. Capítulo 13. Mihailov vendeu seu quadro a Vronsky e concordou em pintar um retrato de Anna. No dia combinado, ele veio e começou o trabalho. Desde a quinta sessão, o retrato impressionou a todos, especialmente Vronsky, não apenas pela semelhança, mas também pela beleza característica. Era estranho como Mihailov pudesse ter descoberto exatamente a beleza característica dela. É preciso conhecê-la e amá-la como eu a amei para descobrir a mais doce expressão de sua alma. Pensou Vronsky, embora tivesse sido somente por meio deste retrato que ele próprio aprendera essa doce expressão de sua alma. Mas a expressão era tão verdadeira que ele, e outros também, imaginavam já a conhecer há muito tempo. Estou me esforçando há tanto tempo sem fazer nada, disse ele sobre o retrato que fez dela. E ele simplesmente olhou e pintou. E aí que entra a técnica. Isso virá, foi a garantia consoladora de Golenichev para quem Vronsky possuía talento e, o mais importante, cultura, o que lhe dava uma visão mais ampla da arte. A fé de Golenichev no talento de Vronsky era sustentada por sua própria necessidade da simpatia e aprovação de Vronsky para seus próprios artigos e ideias, e ele sentia que os elogios e o apoio deviam ser mútuos. Na casa de outro homem, e especialmente no palácio de Vronsky, Mihailov era um homem bem diferente do que era em seu ateliê. Comportava-se com cortesia hostil, como se temesse aproximar-se de pessoas que não respeitava. Chamava Vronsky de Vossa Excelência e, apesar dos convites de Anna e Vronsky, nunca ficava para jantar, nem vinha, exceto para sessões. Ana era ainda mais amigável com ele do que com outras pessoas e era muito grata por seu retrato. Vronsky era mais do que cordial com ele e estava, obviamente, interessado em saber a opinião do artista sobre seu quadro. Golenichev nunca deixou escapar uma oportunidade de incutir ideias sólidas sobre arte em Mihailov, mas Mihailov permaneceu igualmente frio com todos eles. Ana percebia, pelos olhos dele, que ele gostava de olhá-la, mas evitava conversar com ela. Quando Vronsky falava sobre sua pintura, ele recebia um silêncio teimoso, e ele se mantinha igualmente teimoso em silêncio quando lhe mostravam o quadro de Vronsky. Ele estava claramente entediado com a conversa de Golenichev e tentou se opor a ele. No geral, Mihailov, com sua atitude reservada e desagradável, por assim dizer, hostil, passou a ser bastante desaprovado por eles à medida que o conheceram melhor, e ficaram contentes quando as sessões terminaram e ficaram com um magnífico retrato em sua posse, e ele desistiu de vir. Golenichev foi o primeiro a expressar uma ideia que havia ocorrido a todos, a saber, que Mihailov simplesmente tinha ciúmes de Vronsky. Não invejoso, digamos, já que tem talento, mas o incomoda que um homem rico da mais alta sociedade, e também um conde, você sabe que todos detestam títulos, possa, sem nenhum problema especial, se sair tão bem, se não melhor, do que aquele que dedicou toda a sua vida a isso. E, acima de tudo, é uma questão de cultura, da qual ele não dispõe. Vronsky defendeu Mihailov, mas no fundo do coração ele acreditava nisso, porque, na sua opinião, um homem de um mundo diferente e inferior certamente sentiria inveja dele. O retrato de Ana, o mesmo tema pintado a partir da natureza, tanto por ele quanto por Mihailov, deveria ter mostrado a Vronsky a diferença entre ele e Mihailov, mas ele não a percebeu. Somente depois que o retrato de Mihailov foi pintado, ele parou de pintar o retrato de Ana, decidindo que não era mais necessário. Prosseguiu com seu retrato da vida medieval, e ele próprio, Golenichev e ainda mais Ana, acharam-no muito bom, porque se assemelhava muito mais aos quadros célebres que conheciam do que ao de Mihailov. Mihailov, entretanto, embora o retrato de Ana o fascinasse profundamente, ficou ainda mais feliz do que eles quando as sessões terminaram, e ele não teve mais que ouvir as divagações de Golenichev sobre arte e pôde esquecer a pintura de Vronsky. Ele sabia que Vronsky não podia ser impedido de se divertir com a pintura. Sabia que ele e todos os diletantes tinham todo o direito de pintar o que quisessem, mas isso era desagradável para ele. Um homem não podia ser impedido de fazer para si uma grande boneca de cera e beijá-la. Mas se o homem viesse com a boneca e se sentasse diante de um homem apaixonado e começasse a acariciar sua boneca como o amante acariciava a mulher que amava, isso seria desagradável para o amante. Exatamente uma sensação desagradável foi a que Mihailov sentiu ao ver a pintura de Vronsky. Ele a sentiu ao mesmo tempo ridícula e irritante, ao mesmo tempo lamentável e ofensiva. O interesse de Vronsky pela pintura e pela Idade Média não durou muito. Ele tinha gosto suficiente pela pintura para não conseguir terminar seu quadro. O quadro parou. Ele tinha vaga consciência de que seus defeitos, imperceptíveis a princípio, seriam gritantes se ele continuasse. A mesma experiência aconteceu com Golenichev, que sentia que não tinha nada a dizer e continuamente se enganava com a teoria de que sua ideia ainda não estava madura, que ele a estava elaborando e coletando materiais. Isso exasperou e torturou Golenichev, mas Vronsky era incapaz de se enganar e se torturar, e ainda mais incapaz de se exasperar. Com sua decisão característica, sem explicação ou pedido de desculpas, ele simplesmente parou de trabalhar na pintura. Mas sem essa ocupação, a vida de Vronsky e de Ana, que se admiravam com a perda de interesse dele, parecia-lhes intoleravelmente tediosa em uma cidade italiana. O palácio, de repente, pareceu tão intrusivamente velho e sujo. As manchas nas cortinas, as rachaduras no chão, o gesso quebrado nas cornijas tornaram-se tão desagradavelmente óbvios e a eterna mesmice de Golenichev, do professor italiano e do viajante alemão tornou-se tão cansativa que eles tiveram que fazer alguma mudança. Resolveram ir para a Rússia, para o campo. Em Petersburgo, Vronsky pretendia combinar uma partilha das terras com o irmão, enquanto Anna pretendia ver o filho. O verão, pretendiam passar na grande propriedade da família de Vronsky. Capítulo 14. Lievin estava casado havia 3 meses. Era feliz, mas não da maneira que esperava. A cada passo, encontrava seus sonhos anteriores frustrados e novas e inesperadas surpresas de felicidade. Era feliz, mas, ao entrar na vida familiar, via a cada passo que era completamente diferente do que imaginou. A cada passo, experimentava o que um homem experimentaria se, depois de admirar o curso suave e feliz de um pequeno barco em um lago, entrasse naquele pequeno barco. Percebeu que não era tudo ficar parado, flutuando suavemente, que era preciso pensar também, não esquecer por um instante onde se estava flutuando, e que havia água embaixo, e que era preciso remar, e que suas mãos desacostumadas ficariam doloridas, e que era só olhar que era fácil, mas que fazê-lo, embora muito prazeroso, era muito difícil. Como solteiro, ao observar a vida conjugal alheia, presenciar as pequenas preocupações, as brigas, os ciúmes, apenas sorrira com desprezo em seu coração. Em sua futura vida conjugal, não poderia haver, estava convencido, nada disso. Até mesmo as formas externas, de fato, imaginava, deviam ser completamente diferentes da vida dos outros em tudo. E de repente, em vez de sua vida com a esposa ser construída segundo o padrão individual, ela passou a ser ao contrário, inteiramente composta dos mínimos detalhes que ele tanto desprezara antes, mas que agora, sem sua vontade, haviam adquirido uma importância extraordinária contra a qual era inútil lutar. Lievin percebeu que a organização de todos esses detalhes não era tão fácil quanto ele imaginara antes. Embora Lievin acreditasse ter as concepções mais exatas da vida doméstica, inconscientemente, como todos os homens, imaginava a vida doméstica como o mais feliz gozo do amor, sem nada que o impedisse e sem pequenas preocupações que o distraíssem. Ele deveria, conforme concebia a situação, fazer seu trabalho e encontrar repouso na felicidade do amor. Ela deveria ser amada e nada mais. Mas, como todos os homens, ele se esqueceu de que ela também precisaria de trabalho. E ficou surpreso que ela, sua poética e requintada Kitty, pudesse, não apenas nas primeiras semanas, mas mesmo nos primeiros dias de sua vida conjugal, pensar, lembrar e se ocupar com toalhas de mesa e móveis, com colchões para visitas, com uma bandeja, com a cozinheira, com o jantar e assim por diante. Enquanto ainda estavam noivos, ele ficou impressionado com a firmeza com que ela recusou a viagem ao exterior e decidiu ir para o campo, como se soubesse de algo que queria e ainda pudesse pensar em algo além do seu amor. Isso o incomodou naquela época, e agora suas preocupações e ansiedades triviais o incomodavam várias vezes. Mas ele via que isso era essencial para ela. E amando-a como amava, embora não entendesse a razão de ser delas e zombasse dessas atividades domésticas, não pôde deixar de admirá-las. Zombou da maneira como ela arrumou os móveis que trouxeram de Moscou. Reorganizou o quarto deles, pendurou cortinas, preparou quartos para visitas, um quarto para Dolly, providenciou uma residência para sua nova criada. Encomendou o jantar da velha cozinheira, entrou em choque com a Agafia Mihailovna, que lhe tirou a responsabilidade das provisões. Viu como a velha cozinheira sorria, admirando-a, e, ouvindo suas ordens inexperientes e impossíveis, Agafia Mikhailovna balançava a cabeça com tristeza e ternura diante dos novos arranjos da jovem patroa. Viu que Kitty era extraordinariamente doce quando, rindo e chorando, veio lhe contar que sua criada, Masha, estava acostumada a tratá-la como sua jovem dama, e por isso ninguém a obedecia. Pareceu-lhe doce, mas estranho, e pensou que teria sido melhor sem isso. Ele não sabia quão grande era a sensação de mudança que ela estava experimentando. Ela, que em casa às vezes desejava algum prato favorito ou doces, sem a possibilidade de conseguir nenhum dos dois, agora podia pedir o que quisesse, comprar quilos de doces, gastar quanto dinheiro quisesse e pedir qualquer sobremesa que quisesse. Ela sonhava agora com alegria com a chegada de Dolly com os filhos, principalmente porque encomendaria para as crianças seus pudins favoritos e Dolly apreciaria toda a sua nova tarefa doméstica. Ela não sabia por que e para que, mas a arrumação da casa exercia sobre ela uma atração irresistível. Sentindo instintivamente a chegada da primavera e sabendo que também haveria dias de mau tempo, construiu seu ninho da melhor maneira possível e, ao mesmo tempo, apressava-se em construí-lo e aprender a fazê-lo. Esse cuidado com os detalhes domésticos em Kitty, tão oposto ao ideal de felicidade exaltada de Levin, foi a princípio uma das decepções, e esse doce cuidado com sua casa, cujo objetivo ele não entendia, mas não conseguia deixar de amar, foi uma das novas surpresas felizes. Outra decepção e surpresa feliz veio em suas brigas. Lievin jamais poderia ter imaginado que entre ele e sua esposa pudesse surgir qualquer relação que não fosse terna, respeitosa e amorosa. E de repente, logo nos primeiros dias, eles brigaram, a ponto de ela dizer que ele não se importava com ela, que não se importava com ninguém além de si mesmo, e desatou a chorar e se apertou nos braços. Esta primeira discussão surgiu porque Lievin tinha ido a uma nova casa de fazenda e se ausentado por meia hora a mais, pois tentara chegar em casa por um atalho e se perdeu. Ele voltou para casa pensando apenas nela, no amor dela, na própria felicidade, e quanto mais se aproximava de casa, mais ardente era sua ternura por ela. Correu para o quarto com o mesmo sentimento, um sentimento ainda mais forte do que quando chegou à casa dos Tcherbatsky para fazer sua proposta. E de repente, foi recebido por uma expressão abatida que nunca viu nela. Ele a teria beijado, mas ela o empurrou. Ora, o que houve? Você estava se divertindo? Começou ela, tentando manter a calma e o rancor. Mas, assim que abriu a boca, uma torrente de reprovação, de ciúme sem sentido, de tudo o que a torturara durante aquela meia hora que passara sentada, imóvel, a janela irrompeu dela. Foi só então, pela primeira vez, que ele compreendeu claramente o que não compreendera quando a conduziu para fora da igreja depois do casamento. Sentia agora que não estava simplesmente perto dela, mas que não sabia onde ele terminava e ela começava. Sentia isso pela agonizante sensação de divisão que experimentara naquele instante. Sentiu-se ofendido no primeiro instante, mas, no mesmo instante, sentiu que não podia se sentir ofendido por ela, que ela era ele mesmo. Ele sentiu, no primeiro momento, como um homem se sente quando, tendo recebido de repente um golpe violento pelas costas, ele se vira, irritado e ansioso para se vingar, para procurar seu antagonista, e descobre que foi ele mesmo quem acidentalmente se atingiu, que não há ninguém com quem ficar bravo e que ele deve suportar e tentar aliviar a dor. Nunca mais o sentiu com tanta intensidade, mas, desta vez, não conseguiu superar por muito tempo. Seu sentimento natural o impeliu a se defender, a provar que ela estava errada, mas provar que ela estava errada significaria irritá-la ainda mais e agravar a ruptura que era a causa de todo o seu sofrimento. Um sentimento habitual o impeliu a se livrar da culpa e a transferi-la para ela. Outro sentimento, ainda mais forte, o impeliu o mais rápido possível a suavizar a ruptura sem deixá-la aumentar. Permanecer sob tamanha reprovação, imerecida, era lamentável, mas fazê-la sofrer justificando-se era ainda pior. Como um homem meio acordado em agonia de dor, ele quis arrancar, jogar fora o lugar dolorido e, voltando a si, sentiu que o lugar dolorido era ele mesmo. Não podia fazer nada além de tentar ajudar o lugar dolorido a suportá-lo, e foi o que tentou fazer. Fizeram as pazes. Ela, reconhecendo que estava errada, embora não o dissesse, tornou-se mais terna com ele e experimentaram uma felicidade nova e redobrada em seu amor. Mas isso não impediu que tais brigas se repetissem, e com extrema frequência, pelos motivos mais inesperados e triviais, essas brigas frequentemente surgiam do fato de que eles ainda não sabiam o que era importante um para o outro e que, durante todo esse período inicial, ambos estavam frequentemente de mau humor. Quando um estava de bom humor e o outro de mau humor, a paz não era quebrada. Mas quando ambos estavam de mau humor, as brigas surgiam por causas tão incompreensivelmente insignificantes que nunca conseguiam se lembrar depois do motivo da briga. É verdade que, quando ambos estavam de bom humor, seu prazer pela vida era redobrado. Mas, ainda assim, esse primeiro período de sua vida conjugal foi um período difícil para eles. Durante todo esse período inicial, eles experimentaram uma sensação peculiarmente vívida de tensão, como se fosse um puxão em direções opostas da corrente que os prendia. No geral, a lua de mel, isto é, o mês seguinte ao casamento, da qual Lieven tanto esperava, segundo a tradição, não apenas não foi um momento de doçura, como permaneceu na memória de ambos como o período mais amargo e humilhante de suas vidas. Ambos tentaram, mais tarde na vida, apagar da memória todos os incidentes monstruosos e vergonhosos durante aquele período mórbido, quando ambos raramente estavam em um estado de espírito normal. Ambos raramente eram eles mesmos. Foi somente no terceiro mês de vida de casados, após retornarem de Moscou, onde ficaram por um mês, que a vida deles começou a correr melhor. Capítulo 15. Eles tinham acabado de voltar de Moscou e estavam felizes por estarem sozinhos. Ele estava sentado à escrivaninha em seu escritório, escrevendo. Ela, usando o vestido lilás escuro que usara nos primeiros dias de casados e que vestira novamente naquele dia, um vestido particularmente lembrado e amado por ele, estava sentada no sofá, o mesmo sofá de couro antiquado que sempre estivera no escritório na época do pai e do avô de Lieven. Ela costurava bordado inglês. Ele pensava e escrevia, sem nunca perder a feliz consciência da presença dela. Seu trabalho, tanto na terra quanto no livro, no qual os princípios do novo sistema de terras seriam estabelecidos, não havia sido abandonado. Mas, assim como antes essas buscas e ideias lhe pareciam mesquinhas e triviais em comparação com a escuridão que cobria toda a vida, agora pareciam tão insignificantes e mesquinhas em comparação com a vida que se estendia diante dele, inundada pela luz brilhante da felicidade. Ele continuou com seu trabalho, mas sentia agora que o centro de gravidade de sua atenção havia passado para outra coisa e que, consequentemente, ele olhava para o seu trabalho de forma bem diferente e mais clara. Anteriormente, esse trabalho havia sido para ele uma fuga da vida. Anteriormente, ele sentia que, sem esse trabalho, sua vida seria muito sombria. Agora, essas buscas eram necessárias para que a vida não fosse tão uniformemente brilhante. Pegando o seu manuscrito e lendo o que havia escrito, ele descobriu com prazer que o trabalho valia a pena. Muitas de suas antigas ideias lhe pareciam supérfluas e extremas. Mas muitas lacunas se tornaram claras quando recapitulou tudo na memória. Ele estava escrevendo um novo capítulo sobre as causas da atual situação desastrosa da agricultura na Rússia. Ele sustentava que a pobreza da Rússia não decorre apenas da distribuição anômala de propriedade fundiária e de reformas mal direcionadas, mas que o que havia contribuído nos últimos anos para esse resultado era a civilização vinda de fora, anormalmente enxertada na Rússia, especialmente as facilidades de comunicação, como as ferrovias, levando à centralização das cidades, ao desenvolvimento do luxo e ao consequente desenvolvimento das manufaturas, do crédito e da especulação que a acompanha. Tudo em detrimento da agricultura. Parecia-lhe que, em um desenvolvimento normal da riqueza em um Estado, todos esses fenômenos surgiriam apenas quando uma quantidade considerável de trabalho tivesse sido investida na agricultura, quando ela tivesse se submetido a condições regulares, ou pelo menos definidas, que a riqueza de um país deveria aumentar proporcionalmente e especialmente de tal forma que outras fontes de riqueza não superassem a agricultura, que, em harmonia com um certo estágio da agricultura, deveria haver meios de comunicação correspondentes a ela, e que em nossa condição instável da terra, as ferrovias, criadas por necessidades políticas e não econômicas, eram prematuras, e em vez de promover a agricultura, como era esperado delas, estavam competindo com a agricultura e promovendo o desenvolvimento de manufaturas e créditos, e assim, interrompendo seu progresso. E que, assim como o desenvolvimento unilateral e prematuro de um órgão em um animal prejudicaria seu desenvolvimento geral, também no desenvolvimento geral da riqueza na Rússia, o crédito, as facilidades de comunicação e a atividade manufatureira, indubitavelmente necessárias na Europa, onde surgiram em seu devido tempo, só nos causaram danos, deixando para segundo plano a principal questão que exige solução, a questão da organização da agricultura. Enquanto ele escrevia suas ideias, ela pensava em como o marido foi estranhamente cordial com o jovem príncipe Tcharsky, que, com grande falta de tato, flertou com ela na véspera de sua partida de Moscou. Ele está com ciúmes, pensou ela. Nossa, como ele é doce e bobo! Ele está com ciúmes de mim. Se ele soubesse que eu não penso neles mais do que no cozinheiro Piotr, pensou ela, olhando para a cabeça e o pescoço vermelho dele, com uma sensação de posse estranha a si mesma. Embora seja uma pena tirá-lo do trabalho, mas ele tem tempo de sobra, preciso olhar para o rosto dele. Ele sentirá que estou olhando para ele? Gostaria que ele se virasse. Eu o farei. E arregalou os olhos, como se quisesse intensificar a influência do seu olhar. Sim, elas retiram toda a seiva e dão uma falsa aparência de prosperidade. Ele murmurou, parando para escrever e sentindo que ela estava olhando para ele sorrindo, ele olhou em volta. E então? Ele perguntou, sorrindo e se levantando. Ele olhou de volta, ela pensou. Não é nada, eu queria que você apenas olhasse de volta. Ela disse, observando-o e tentando adivinhar se ele estava irritado por ter sido interrompido ou não. Como somos felizes, sozinhos e juntos. Eu sou, claro, disse ele, aproximando-se dela com um sorriso radiante de felicidade. Eu estou tão feliz quanto antes. Nunca mais vou a lugar nenhum, muito menos a Moscou. E o que você estava pensando? Eu? Eu estava pensando... Não, continue escrevendo. Não pare, disse ela, franzindo os lábios. E eu preciso cortar esses buraquinhos agora, entende? Ela pegou sua tesoura e começou a recortá-los. Não, diga-me, o que foi? Ele disse, sentando-se ao lado dela e observando a pequena tesoura se movendo. Ah, no que eu estava pensando? Eu estava pensando em Moscou, na sua nuca. Por que eu? Logo eu, deveria ter tanta felicidade. É anormal, bom demais, disse ele, beijando a mão dela. Eu sinto exatamente o oposto. Quanto melhores as coisas estão, mais natural me parece. E você tem um cachozinho solto, ele disse, virando cuidadosamente a cabeça dela. Um cachinho, assim, Não, não, estamos ocupados com o trabalho. O trabalho não progrediu mais, e eles se afastaram como culpados quando Kouzma chegou para anunciar que o chá estava pronto. Eles vieram da cidade? Lievin perguntou a Kouzma. Eles acabaram de chegar. Estão desempacotando as coisas. Venha depressa, disse ela a ele, enquanto saía do escritório. Ou então lerei suas cartas sem você. Deixado sozinho, depois de juntar seus manuscritos na nova pasta comprada por ela, ele lavou as mãos do novo lavatório com os elegantes acessórios que todos haviam feito sua aparição com ela. Lievin sorriu para os próprios pensamentos e balançou a cabeça em desaprovação. Um sentimento semelhante ao remorso o atormentava. Havia algo vergonhoso, efeminado, capua, como ele mesmo chamava, em seu atual modo de vida. Não é certo continuar assim, pensou. Logo, farão 3 meses e não estou fazendo quase nada. Hoje, quase pela primeira vez, comecei a trabalhar seriamente. E o que aconteceu? Não fiz nada além de começar e deixar tudo de lado. Até mesmo minhas atividades cotidianas, eu quase desisti. Na Terra, mal ando ou dirijo para cuidar das coisas. Eu não quero deixá-la, ou vejo que ela se entedia se ficar sozinha. E eu costumava pensar que, antes do casamento, a vida não era grande coisa. De alguma forma não contava, mas que depois do casamento, a vida começava para valer. E aqui se passaram quase 3 meses e eu gastei meu tempo tão ociosamente e inutilmente. Não, isso não vai dar certo. Eu preciso começar. Claro, não é culpa dela. Ela não tem culpa de forma alguma. Eu mesmo deveria ser mais firme, manter minha independência masculina de ação, ou então vou cair nesses hábitos e ela também vai se acostumar. Claro que ela não tem culpa, disse a si mesmo. Mas é difícil para alguém satisfeito não culpar outra pessoa, e especialmente a pessoa mais próxima de todos, pelo motivo de sua insatisfação. E vagamente, ocorreu a Lievin que ela própria não era a culpada. Ela não podia ser culpada de nada. Mas a culpada era sua educação, muito superficial e frívola. Aquele idiota do Charsky. Ela queria, eu sei, impedi-lo, mas não sabia como. Sim, além de seu interesse pela casa, que ela tem, além de roupas e bordado inglês, ela não tem interesses sérios. Nenhum interesse em seu trabalho, na propriedade, nos camponeses, nem em música, embora ela seja bastante boa nisso, nem em leitura. Ela não faz nada e está perfeitamente satisfeita. Lievin, em seu coração, censurava isso e ainda não entendia que ela estava se preparando para aquele período de atividade que estava por vir para ela, quando ela seria, ao mesmo tempo, a esposa de seu marido e dona da casa e daria à luz, amamentaria e criaria os filhos. Ele não sabia que ela estava instintivamente ciente disso e, ao se preparar para esse momento de terrível trabalho, não se recriminava pelos momentos de descuido e felicidade em seu amor que ela desfrutava agora, enquanto, alegremente, construía seu ninho para o futuro. Capítulo 16. Quando Lievin subiu as escadas, sua esposa estava sentada perto do novo samovar de prata, atrás do novo serviço de chá, e, tendo acomodado a velha Agafea Mikhailovna em uma pequena mesa com uma xícara cheia de chá, estava lendo uma carta de Dolly, com quem mantinha correspondência contínua e frequente. Veja, sua boa senhora me acomodou aqui, me disse para sentar um pouco com ela, disse Agafea Mikhailovna, sorrindo afetuosamente para Kitty. Nessas palavras de Agafea Mikhailovna, Lievin leu o ato final do drama que se desenrolara recentemente entre ela e Kitty. Viu que, apesar de Agafea Mikhailovna ter sido ferida por uma nova amante que lhe tirou as rédeas do governo, Kitty ainda a conquistou e a fez amá-la. Aqui, eu também abri a sua carta, disse Kitty, entregando-lhe uma carta iletrada. É daquela mulher, eu acho, do seu irmão, disse ela. Eu não li. Esta é do meu povo e da Dolly. Que legal, Dolly levou Tânia e Grisha a um baile infantil na casa dos Sarmatsky. Tânia era uma marquesa francesa. Mas Lievin não a ouviu. Corando, pegou a carta de Maria Nikolaevna, ex-amante de seu irmão, e começou a lê-la. Esta era a segunda carta que recebia de Maria Nikolaevna. Na primeira, Maria Nikolaevna escreveu que seu irmão a havia mandado embora sem culpa alguma e, com tocante simplicidade, acrescentou que, embora estivesse passando necessidade novamente, não pedia nem desejava nada. Mas apenas se atormentava com a ideia de que Nikolai Dmitrich sofreria sem ela devido ao seu frágil estado de saúde e implorava ao irmão que cuidasse dele. Agora, ela escrevia de forma bem diferente. Ela havia encontrado Nikolai, feito as pazes com ele novamente em Moscou e se mudado com ele para uma cidade provinciana, onde ele recebera um cargo no serviço público, mas que ele havia brigado com o chefe da administração e estava voltando para Moscou. Só que havia passado tão mal na estrada que era duvidoso que algum dia voltasse a sair da cama, escreveu ela. É sempre de você que ele fala, e além disso, ele não tem mais dinheiro. Leia isto. Dolly escreve sobre você. Kitty começou com um sorriso, mas parou de repente, notando a mudança de expressão no rosto do marido. O que foi? Qual é o problema? Ela me escreve dizendo que Nikolai, meu irmão, está às portas da morte. Eu irei até ele. O rosto de Kitty mudou imediatamente. Os pensamentos sobre Tânia como marquesa, sobre Dolly, tudo havia desaparecido. Quando você vai? Ela disse. Irei amanhã. E eu irei com você. Posso? Ela disse. Kitty, no que você está pensando? Disse ele em tom de reprovação. Ora, como assim? Ofendida por ele parecer aceitar a sugestão dela de má vontade e com irritação. Por que eu não deveria ir? Não vou atrapalhar. Eu vou porque meu irmão está morrendo, disse Lievin. Por que você iria? Por quê? Pelo mesmo motivo que você. E, num momento de tamanha gravidade para mim, ela só pensa em não ficar entediada sozinha, pensou Lievin. E essa falta de franqueza em um assunto de tamanha gravidade o enfurecia. Isso está fora de questão, ele disse severamente. Agafia Mikhailovna, percebendo que a situação estava prestes a se agravar, pousou delicadamente a xícara de chá e retirou-se. Kitty nem a notou. O tom com que o marido disse as últimas palavras a magoou, principalmente porque ele evidentemente não acreditava no que ela dizia. Eu lhe digo que, se você for, eu irei com você. Certamente eu irei, disse ela apressadamente e com raiva. Por que está fora de questão? Por que você diz que está fora de questão? Porque você vai para sabe-se lá para onde? Por todos os tipos de estradas e para todos os tipos de hotéis? Você seria um estorvo para mim? Disse Lievin, tentando parecer tranquilo. Ora, mas de jeito nenhum. Eu não quero nada. Onde você puder ir, eu também posso. Bem, por um lado, porque há uma mulher ali que você não pode conhecer... Não sei e não quero saber quem está lá e o quê. Sei que o irmão do meu marido está morrendo e meu marido vai visitá-lo. E eu também vou com meu marido. Kitty, por favor, não fique brava. Mas pense um pouco. Este é um assunto tão importante que eu não suporto pensar que você tem um sentimento de fraqueza, de aversão a ficar sozinha. Venha. Você vai ficar sem graça sozinha. Então, vá e fique um pouco em Moscou. Você sempre me atribui motivos vis e banais, disse ela com lágrimas de orgulho ferido e fúria. Eu não quis dizer isso. Não foi fraqueza. Não foi. Sinto que é meu dever estar com meu marido quando ele está em apuros, mas você tenta de propósito me magoar. Tenta de propósito não me entender. Não, isso já é demais. Ser um escravo desses, gritou Lievin, levantando-se e incapaz de conter a raiva por mais tempo. Mas, no mesmo instante, sentiu que estava se castigando. Ora, então por que você se casou? Você poderia ser livre. Por que se casou? Você se arrepende? Disse ela, levantando-se e correndo para a sala de estar. Quando ele foi até ela, ela já estava soluçando. Ele começou a falar, tentando encontrar palavras, não para dissuadi-la, mas simplesmente para acalmá-la. Mas ela não lhe deu ouvidos e não concordou com nada. Ele se inclinou sobre ela e segurou sua mão, que resistia. Beijou sua mão, beijou seu cabelo, beijou sua mão novamente. Ela ainda permaneceu em silêncio. Mas, quando ele segurou seu rosto com as duas mãos e disse Kitty, ela de repente se recuperou e começou a chorar, e eles se reconciliaram. Decidiram que iriam juntos no dia seguinte. Lievin disse à esposa que acreditava que ela queria ir simplesmente para ser útil. Concordou que o fato de Maria Nikolaevna estar com seu irmão não a tornava imprópria, mas partiu no fundo do coração, insatisfeito tanto com ela quanto consigo mesmo. Estava insatisfeito com ela por não ter conseguido convencê-la a deixá-lo ir quando necessário. E como era estranho para ele pensar que ele, que até então mal ousava acreditar em uma felicidade como a de que ela pudesse amá-lo, agora estava infeliz porque ela o amava demais. Estava insatisfeito consigo mesmo por não demonstrar mais força de vontade. Ainda maior era o sentimento de desacordo no fundo do seu coração quanto ao fato de ela não precisar considerar a mulher que estava com seu irmão, e ele pensou com horror em todas as contingências que poderiam encontrar. A simples ideia de sua esposa, sua Kitty, estar no mesmo quarto com uma moça comum, o fazia estremecer de horror e aversão. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!